Camarada, temos que entregar o bem-vindos ao novo podcast número 84, gravado no dia 18 de janeiro de 2020. Bem-vindos a mais um, e não há de ser o nome oficial, mas isto há de ser mais ou menos o podcast do género... O podcast com duas semanas de informação de atraso, embora tenha talvez um ou dois clipes em infiltrados, assim um bocado mais recentes, mas eu depois vou tentar fazer outro e não perder o timeline. Mas, bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar do quê? Vamos falar de coisas parvas que aconteceram, assim um bocado mais para relaxar, mas vamos falar de podcasts. Podcasts. Que raio de coisa é esta? Falar com as paredes, fazer um exercício de insanidade, terapia mental, eu não sei. Mas vamos pôr cá para fora, vamos gravar podcast, mas... Isto é algo que já existe há muitos anos. Muitos anos. Começou simplesmente com alguém distribuir, até no tempo do Napster, as suas opiniões. Havia podcast por encomenda, não no nosso mercado aqui em Portugal, coitadinhos de nós, a gente só toma atenção ao velório, que é aquela santidade que existe do futebol, quando toda a gente olha para aquele tubo catódico como se fosse algum tipo de santidade que lhes traza a mensagem de conforto da sua alma perante a escolha que optaram por escolher aquele corrupto ou não. Podcast já existe há montes de tempo. Era até enviado por cassete, depois o CD em MP3. Quando começou a haver o registro digital de uma opinião que pode ser ouvida ao seu bel prazer, ao seu tempo, quando for necessário ou quando houver algum tipo de curiosidade em o fazer. Sempre representou algum tipo de liberdade, não é genuíno, pode não ser factual, faço o meu melhor, não digo que seja, obviamente é opinativo, simplesmente é sempre opinativo e acho que há muitas pessoas dentro tipo, do nosso grupo que querem, porque tem que haver as duas vozes, isto é uma estupidez, tem que haver mais vozes, porque quando o mainstream canta em coro, caramba, se calhar apetece-me ouvir um bocadinho de outro género musical do que não seja só sempre a mesma tendência, que na prática, aos nossos olhos, com a lógica interpretada dentro dos nossos cérebros, acaba por ser a pior emenda que o soneto, porque na prática, por mais que aplauda o bom trabalho que estão a fazer, nós não estamos a achar piada nenhuma em relação ao que nos rodeia, visto com os nossos olhos e com as nossas carteiras. Que também nos faz estar muito atentos, porque quer dizer, é este o jogo que nos fazem jogar. E depois, em nome da prosperidade, continuamos a empobrecer. Há aqui um problema. Mas podcast, as corporações estão a tomar atenção a isto. A isto. O que é isto? O problema é isto estar sempre a ser, de certa maneira, ser transposto em algum tipo de negócio. Doações, subscrições, e depois lá está, os patrocínios. Vários podcasts, eu gosto de ouvir podcasts pessoal stand-up, como Joey Diaz, Bert Kreischer, Joe Rogan, sei lá, Duncan Trussell, Irish Fear. Só para relaxar, Legion of Skanks, que é brutal. De vez em quando apetece-me relaxar um pouco da Bonfire e ouvir assim coisas menos apelativas. E eles têm sempre aqueles patrocínios que é engraçado, porque é a monetização de algo que pode, obviamente, ser considerado como algum tipo de trabalho, mas a comercialização, ou digamos, o modelo com que é. Porque a monetização, tal como está a arruinar o próprio modelo do YouTube, acaba por também estragar a genuidade do que foi o podcast até aos dias de hoje. Porque, por mais que seja assim um bocado, parece que às vezes ainda é considerado algum tipo de novidade em Portugal. Esse é o nosso problema. Por isso é que os Hermanos e os Pedros Abrunhosas prosperam culturalmente na nossa sociedade, porque andam a copiar algo que já é feito lá fora há muito tempo, porque está muita gente a olhar para a bola. Má atenção. Mas agora está a entrar o corporativismo num dos últimos bastiões, não só que a internet ainda permite como algum tipo de liberdade, porque isto é muito mais fácil de gravar e publicar com o teu próprio domínio, sem pertenceres a uma rede social, a não ser para projetares o teu material que continua dentro do teu domínio. Se estiver alojado no teu servidor a propriedade intelectual ainda é parcialmente tua, no mínimo, porque ela pode desaparecer como link em alguém que se aproprie à tua propriedade intelectual, porque tu podes migrar a tua informação toda para outro servidor, os links ficam mortos e acabou-se a mama. O YouTube já é outra conversa. E estão a dar um tiro no seu próprio pé, a respeitar digamos, a forma como eles conseguem, obviamente, ganhar a sua riqueza, porque isto tudo que é gratuito na internet acaba por fazer de nós o produto. E como eles respondem em alta voz aos comerciantes e não a quem produz para terem a abrangência e o potencial e a projeção que têm, graças aos produtores de conteúdo e aos users que os têm paciência para ouvir. Começam a rejeitar não só o gosto de quem usa, como o conteúdo que é produzido em respeito ao comerciante que está a cair nesta armadilha do politicamente correto e dar cabo deste sistema de informação que é das coisas mais evolucionárias psicologicamente em termos de aprendizagem do próprio indivíduo, que é esta ferramenta chamada da internet. Pode ser uma orquestra. Pode ser uma biblioteca e pode ser o resto que também tem de mau, porque é como uma faca. A tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas independentemente disso, agora vemos a infiltração, porque isto obviamente que já prevalece há muito, já se pode dizer décadas, que é gravar um fecheiro de som opinativo sem qualquer tipo de censura e que passe por um meio de distribuição a nível global gratuito, desde o momento que pagues a tua conta da internet, que é um game changer para o mercado, e o mercado tem que se adaptar e tem que prosperar e tem que financiar e obter o seu lucro e investir e ter sempre as suas salvaguardas económicas com qualquer tipo de projeto, nem sequer que seja um projeto que é anti. Exatamente a capitalização da própria opinião, porque quando a opinião fica capitalizada, deixa de ser genuína e é isso que traz as pessoas para começar, ou é isso que devia ser pelo menos aproveitada esta liberdade ainda o podermos fazer e que todos o façam, please. E temos que nos promover uns aos outros e que se lixe. Mas vamos ouvir já o corporate CEO, e isto nos Estados Unidos, que é dos países que já há mais tempo tipo, comercializa programas de rádio que na prática ou tecnicamente são podcasts, ou seja, uma conversa entre pessoas ou uma discussão individual que está registada, gravada e podes ouvir ao teu bel prazer, consoante a tecnologia que tu tenhas para reproduzir, que agora tornou a coisa realmente numa facilidade gigantesca, que só não aproveita quem quer, porque se até pitas aproveitam para explicar como é que andam a pintar as unhas em gel, então também não sei o que é que nós temos para aqui a fazer, se não aproveitar isto enquanto dura. E já há providências a tomar só para começar, mas vamos ouvir como é, como está a ser já, tipo, raptado num business model que tem cá ter um consenso financeiro em termos de investimento como se fosse uma opção profissional, porque o George Soros já paga subentendidamente por muitos, e nós temos cá um núcleo de rádio em Portugal que é patrocinado por ele. Porque aí há sempre, o patrocínio traz sempre o interesse das diretrizes que a corporação que te está a passar um cheque quer dentro do conteúdo que tu apresentas para fazer com que o produto que eles estejam a patrocinar também fique bem representado ideologicamente dentro deste clima do politicamente social que estraga tudo. Tudo. Faz porque o queres fazer. Se é para ganhar dinheiro. Vai gravar podcast para a esquerda, porque aí é que está o dinheiro. Aí é daí que vêm os cheques do Soros. Aqui nesta zona, nesta área, não se passa nada. Não se passa nada. E é engraçado que o pessoal tem um discurso mais marxista e são muito prósperos. E há gente do nosso lado que também o é, mas não é. Se um dia tiverem alguma relevância mediática dentro do tubo catódico, há de ser pejorativa e não positiva. Isso a gente já sabe, porque isto de falar a verdade está a ter um preço muito elevado. E a cada dia que passa pior, porque a projeção está sempre a ser patrocinada do outro lado. E está a ser patrocinada como? Vamos ouvir a corporativização do que é realmente um nicho de mercado que aparentemente investidores já descobriram há um tempo, mas está a arrebentar. Esta merda que um gajo faz sem esforço nenhum, um podcast. What is behind the big boost that podcasts are getting, not just Apple versus Spotify, but anywhere you get your podcast, which is what they say on the podcast? Yeah, well, thanks for having me, Contessa. Yeah, look, the audio market is highly competitive because it's growing. Consumers are engaging more and more. And we think 2019, we saw about 100 million users in the United States streaming. But almost 50% of smartphone users are now in subscription streaming. So it's a big market and there's a lot of focus on it. One way to differentiate your product is by investing in podcasts. And so there's been an explosion of podcasts available to consumers. And there's been a lot of investment by Apple, Spotify, Amazon, and others to try to bring more podcasts to the consumer. And for Spotify, you know, this is really important. This is where they compete. Apple's a massive company, does a lot of things incredibly well. For Spotify, it's all about audio. And so they've made podcasts incredibly important to their strategy. Listening has reportedly ticked up to 4.4 hours weekly. Apple says it has 800,000 podcasts. How do you differentiate your service to advertisers? Yeah, look, I mean, I think one of the challenges in audio, whether it's music or podcasts, is generally content is not exclusive. You mentioned the Netflix Apple competition. You know, there you have exclusive programming. That's not as easy in the audio space. So it's really about discovery. You just mentioned how many podcasts there are. How do people like you and I figure out what to listen to? And so curation and discovery and the user interface, that's really where the differentiation is increasingly showing up. And again, I think our survey suggests that for the first time, Spotify has moved past Apple as the most popular platform for podcast consumption. And podcast premium users actually consume over 5 hours a week of podcasts. So you're seeing their consumer base actually even more engaged. Last hour, we were just talking about 1 trillion music streams last year, which surely is a record. If streaming music is seeing a boost and podcasts are seeing this big boost, who's losing out? Well, probably sleep would be one thing, generally speaking. Look, there's probably some cannibalization of music consumption because of the rise of podcasts, but the big tailwinds here, Contessa, are smartphone adoption, unlimited data plans, and this is a global phenomenon, increasingly smart speakers. We think almost a third of U.S. homes now have smart speakers, and eventually connected cars. So we're more connected than ever, which allows for more content consumption, and that's growing the pie overall. So explain to me briefly, Ben, if you could, the money machine here. I get how the podcast producer makes money. She or he or they sell advertising that is either dropped into the podcast or bumpers it on either end. But how does Spotify and Apple make money from this? Yeah, it's a very good question and one that investors are highly focused on. And I think the answer is today, they're not. In fact, while podcasts are not new, monetization of podcasts really is just beginning. And it's an advertising supported platform in general, where the artist or entertainer is reading an ad, which is pretty old school. But you're just starting to see, for example, Spotify announced some streaming advertising insertion technology at CES this week. So we're starting to see more and more investment in the tech behind it to make it a more monetizable audience. It's a highly engaging media. So I think the opportunity is there, but we're just getting started. There are some small subscription services mm-hmm. that are ad-free, mm-hmm. but you know, I'd emphasize the word small today. Paul Harvey was really ahead of his time, wasn't he? Yeah. Esta referência do Paul Harvey, no fim, não percebo. Eu vou ser sincero, mas quer dizer, ouvimos uma referência à CES, Consumer Electronics Show. Já lá vamos, fartado a rir. É quase como um reflexo da educação que está a ser perpetuada a estas gerações que seguem, que apesar de terem tudo na mão, tipo, parece que o ego é que alimenta a criatividade inexistente, como vemos em todos os campos artísticos. Ouvimos aqui a monetização e depois, tipo, a benesse. Eu adoro como estes corporativistas falam, que é do género, tipo, mas se tu subscreveres, não recebes publicidade. Como quem diz, se tu pagares a priori mais do que nós vamos buscar em termos de remuneração publicitária, nós cortamos-te os anúncios. Epá, muito obrigado, pá. Isso é como ter um serviço privado que transmite os canais públicos através da CAP e continuares a pagar a taxa deles nem na fatura da eletricidade, porque estás a pagar duas vezes pela mesma coisa e está-se bem. Epá, uau! Grande a porrar. E depois lá está. Isto é a monetização. Isto é a conversa toda. Este clipe foi bastante comprido e podem rebobinar um bocado se quiserem, mas a conversa toda foi completamente dirigida dentro do porta-voz, mas de uma forma sanitada, até aos próprios produtores. O que é que são produtores? Olha, eu estou aqui a produzir um podcast, pá. Olha, estou aqui a produzir em tempo real o podcast, o Focalor produz podcast e não só os produz, como realiza, como faz a direção, como tudo e mais alguma coisa. E é um grande trabalhão. Ele só, sozinho. Os convidados é a interação. Quando ele tem a parte dele, ele é que está responsável pela parte técnica e tudo o correr mal é da responsabilidade dele. Tal como tudo o correr mal no meu é da minha responsabilidade, o pai do Tozé está com o seu projeto. Faz o que faz, não interessa o que faz, está a fazer. Ótimo. E quem? E qual é? Grande equipa. É uma equipa do caraças. Produtor, realizador, técnico de luz, técnico de som. Meu Deus. E depois, na minha parte, ainda tenho web building, uploads e atualiza. Epá, tipo, mas esta gente não. Já estão a deturpar algo que aconteceu de certa maneira, organicamente. Dentro da minha perspectiva, pronto, acho que usou-se realmente. Há muito tempo daí ter o ímpeto também um dia ter decidido por que não fazer um e falar para as paredes e simplesmente pôr a gravar. Há um sketch do Family Guy que mostra exatamente o caminho que isto também já está a levar. E depois a concorrência vai ser como aos canais de televisão. Há os grandes e os outros nem ninguém sabe pronunciar os nomes. E a mensagem dos grandes está tão condicionada dentro do seu próprio financiamento que depois alimenta até o estilo de vida da pessoa que começou aquilo organicamente do zero. Pode vir a ser um perigo. Pode vir a deturpar. E este sketch do Family Guy, isto é o penúltimo, onde penúltimo episódio, que ele grava um podcast. Esta crítica, só virem podcasts, epá, sei lá, como o Bill Burr, ou o Joe Rogan, etc. Isto são os nomes, o Bert Kreischer com o Blue Apron e os colchões e etc. Pronto. A única parte que eu acho engraçada é que os patrocinadores mandam um texto previamente feito que é suposto ser lido por quem está a gravar o podcast. E como é pessoal, tipo, deslocado um bocado da cabeça, por isso é que eu gosto sempre de ouvir aquelas perspectivas de comparação e analogias sociais tão... que dão que pensar. Há ali algo, acho que a comédia traz algo genial também dentro da perspectiva como tu interpretas o mundo que te rodeia para conseguires conviver com isto. Este sketch do Family Guy está tipo perfect para se há aqui alguém que ouve, tipo, que tropeça nos podcasts que eu ouço, estes nomes são todos familiares e este sketch está genial. Peter, we have got to prove Lois is innocent. That's right. And the best way to crack any high-profile crime case is to do a podcast before you have all the facts. Okay. And the key to any podcast is poor sound quality and tons of commercials. All right, we've got Lois calling in from prison. She's only got 3 minutes. Thanks for looking at my case, guys. You bet, Lois. My first question is, do you get a good night's sleep? No, because I'm in prison and my cellmate is bipolar. Well, if you get a Casper mattress now, you have 100 days to decide if it's the right mattress for you. Peter, I don't have time for this. I don't have time for underwear that bunches up. That's why I wear MeUndies. Perfect underwear for hanging yourself in your jail cell. Can we talk about the case? I have 30 seconds before they haul me off to the freaking cafeteria. Sounds like you could use Blue Apron. Have you ever wanted to receive a vegetable in the mail? Then you need Blue Apron. I'm, like, obsessed with the stir-fry. Brian here likes the Moroccan beef. I have no opinion on the Moroccan beef, Peter. Brian, this is not art. This is commerce. Peter, before I go, I need a new lawyer. This one made a sexual pass at me. Oh, boy, everyone knows hiring is a nightmare. At least it was before ZipRecruiter. ZipRecruiter, we vastly overestimate how many podcast listeners are in a position to hire someone. Epá, esta última parte está espetacular, porque isto do ZipRecruiter, então isto do Bill Burr passa constantemente. É uma cena que realmente só quem não tem nada para fazer é que tem, é que percebe o potencial. Oh, calma. É que percebe o potencial de algo que, se tu estás em casa àquela hora ao ouvir aquilo, não és uma pessoa que estás propriamente a contratar. Isto parece um anúncio reverso. É tipo ZipRecruiter para todos os patrões irem buscar empregados. Parece que é mais um anúncio tipo: eu não sou patrão, mas eu como empregado vou me inscrever naquela merda. Que é para ver se me aparece qualquer coisa. Se for o caso, não é? Como nós sabemos. Mas pronto, isto foi assim uma breve... Sei lá, isto é um bocado tipo... aqui vem a subversão, como já está a acontecer na internet, de podcast e etc. Que já acontecia, mas está aqui uma... Não só uma crítica de algo que já é notório socialmente, que aparece num show que passa... nos mainstream channels, como o Family Guy, por mais polémico seja, continua a ter o seu bloco num canal de mainstream para transmitir a sua opinião. Temos CEOs representativos de um bom business plan que já estão a ter audiência na CNBC para falar destas coisas de um ponto de vista comercial, e lá estamos nós. Lá vai isto pela pia abaixo outra vez. Pronto, o nível de subversão dentro deste conteúdo... Porque até o Peter Griffin diz naquele clipe, o personagem, tipo, isto não é arte, isto é tipo um veículo para basicamente anunciar. E nem sequer é arte de um lado, nem sequer devia ser considerado um veículo do outro, porque para isso voltamos atrás e temos a porcaria da televisão. Eu acho piada aos anúncios da SIC Notícias. Eu não sei se já gravei isto, mas eu acho uma piada aos anúncios da SIC Notícias, porque é do género. Assim que notícias, como todos os outros canais generalistas de informação que existem em Portugal, cantam em coro e vão pelo sensacionalismo. E têm basicamente algo que eu considero uma perspectiva enganadora e barata intelectualmente. Barata, é quase como se fosse associada a uma classe baixa intelectual que consegue consumir aquilo a pensar que é verdade, porque a forma como nos tentam enganar é tão notória. Mas lá está, voltando ao podcast 82, dentro de nós, o que nós achamos, a nossa perspectiva, digamos assim, da maneira como vemos as coisas, que depois eu fico sempre a estranhar. Porque raio é que depois os anúncios entre as notícias que são formuladas de uma forma barata, infantil, incompreensível em nível de lógica, mas muito compreensível a nível semântico, para enganar os mentecaptos mais básicos que ficam hipnotizados com a lâmpada do brilho de uma televisão que lhes está a vomitar informação em nome de um pivô que é um fato vazio, que supostamente é um jornalista que não sai de casa para investigar nada. Dão anúncios de Rolex, o novo Jaguar, o novo BM, o novo Mercedes, mas estão a vender sonhos tanto nas notícias como no intervalo? Ou aquele canal é para puro divertimento das elites se rirem das notícias, como nós, na nossa perspectiva, nós temos aquela perspectiva e vemos o quão estamos a ser enganados, e então a elite ri-se na hora do intervalo porque dizem: quanto mais gente acreditar nesta merda, mais dinheiro vou ter eu para comprar os produtos que passam nestes anúncios. É porque é tudo luxo, mas um luxo. Carros que custam mais que apartamentos. Apartamentos que custam o dobro e aumentam irrisoriamente os ordenados mínimos, como se tivessem a dar uma esmola, com o aval do PCP, que ainda se sentem orgulhosos de terem sido eles a forçar a discussão pública para dar este aumento tipo 10 euros. É isso? Não, tá tudo bem assim. 10 euros. 10 euros, vindo da boca de pessoas que podem perder 1000 e nem notam que o perderam, caiu do bolso, porque o contribuinte paga, eu reponho, juro, para o teu neto pagar, quando eu já tiver herdado tudo aos meus filhos, para perpetuarem este elitismo de destruição social, que depois ainda vêm cá dizer: nós somos todos iguais, mas nós, vocês, nós estamos aqui no pedestal a dizer o que é que vocês consideram que é nós. Tudo bem. Acho piada aos anúncios. Mas pronto, como eu disse, isto é um podcast assim com duas semanas, tipo de atraso informativo, que eu já tenho mais, mas eu não consigo juntar isto tudo. Eu não sou um produtor assim tão competente como se calhar vocês pensavam. Mas vamos para o Rico Gervais. Queria abordar só este ponto do podcast. Só ver se está a gravar. Tá, eu já fiz isto anteriormente e é tipo... Havia de ser boda louco, não é? Ver que tipo... Ei, não carreguei no botão. Rico Gervais. Porque podcast, protagonismo, entretenimento, comercialismo e ideologias passadas por Hollywood, etc. Rico Gervais teve em alta, no máximo... Um bocado contraditório entre ele próprio, porque também o fez, mas pela quinta vez que apresentou os Globos de Ouro, e ele está mesmo numa tipo, pá, despeçam-me, mas vestiu o fatinho, não é? Porque se fosse assim, eu ia de pijama, mas não interessa. Grande gás, pá, mesmo, isto tem várias implicações, porque é um mundo... Eu já perdi um bocado a sequência à coisa, mas isto é muito fácil de ligar depois ao Harvey Weinstein ou ao Jeffrey Epstein. Stein, fogo, meu. Bom. Rico Gervais, já ouviram, já viram, mas talvez haja aqui um ou outro que não tenham ouvido, por isso vamos lá fazer a sequência e fazer esta ligação toda com Hollywood e os pedófilos e o Manson, se for preciso, e etc. E o entretenimento que vomita e transborda para os canais de informação e toda a gente que é vedeta que aparece na televisão parece ser uma camada de perversos que nos andam a vender a normalidade, complacência e etc. Grande Rico Gervais. Grande pontapé no cu da própria comédia que está a ser censurada por não ser... politicamente correta, quando devia ser um mergulho na insanidade do que é o humor, que nos faz compactuar com esta sociedade, que até ajudava a ouvirmos esta crítica para nos mantermos sanos enquanto pagamos os impostos para a nossa destruição. Vamos lá! But tonight isn't just about the people in front of the camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. I don't care. many talented people of colour were snubbed in major categories. Unfortunately, there's nothing we can do about that. The Hollywood foreign press are all very, very racist. Bom! Até tantas coisas. Até o Ronan Farrow, que é tipo... Sei lá, a Greta Thunberg dos corporativistas dos canais mais importantes nos mídias dos Estados Unidos, que ditam a influência que o mundo todo copia, porque eles próprios também copiam a BBC, é um bocado complexo, mas estão com medo que alguém desenterre qualquer coisa assim um bocado mais perversa dentro da escadaria, que aparentemente sempre foi comum, e até nós já nascemos com essa noção, mesmo em Portugal, os Laférios, os Monchiques, os Hermans, os João Baiões, os Ferros Rodrigues, os... Ai, ui, ei. Calma. Calma, porque isto parece que é um grande complô, tipo, o mecanismo que eles usam para disseminar a sua própria informação está interligado com as pessoas que disseminam a sua informação, porque todos são culpados do mesmo crime, que é altamente corrupto dentro da alma da humanidade e do que é normal. É que todos nós até somos adultos o suficiente para dizer, epá... Façam o que vocês quiserem dentro da privacidade dos vossos quartos. Tirem a isso da frente dos nossos filhos. Não tentem instaurar isso como uma normalidade generativa dentro de uma sociedade que mal funciona para pagar a vossa despesa do vosso deboche e da vossa ganância e da vossa corrupção e do vosso excepcionalismo em nome da promoção da igualdade para todos, que é a maior hipocrisia. É tudo hipócrita. Jesus! Meu Deus, não dá, esquece, para, ok, pronto, já estamos a divagar demais. Grande, grande Rick, vamos ouvir mais um clipe dele. Epá, estes são grandes segmentos. À medida que vamos ouvindo, que eu já perdi um bocado a noção também da estrutura, como queria fazer isto na semana passada, peço desculpa não o ter feito, mas nos ouvindo eu vou comentando e que se lixe, também é um podcast mais para relaxar e para pensar e whatever. Welcome back, still having a good time? As you know, the meal tonight was all vegetables. As are the members of the Hollywood Foreign Press. Please welcome their president, Lorenzo Soria. Ricky, you keep saying this is your last year hosting. For God's sake, please put it in writing. Este foi o único gajo que deu uma boca de volta. E apesar de... ser um bocado contraditório, porque tu estás sempre a dizer que queres que seja o último e põe-te por escrito. Epá, há algo palpável se virem as imagens deste espetáculo, porque é um espetáculo deplorável de ver. É só, tipo, darem palmadinhas nas costas à própria perversão deles próprios, continuarem a passar a mensagem do globalista que nos leva à nossa própria autodestruição, a aplaudir e a patrocinar. Iludidos com este projeto, continua a dar mal por várias razões. Coisas ideológicas podem ser corretas, mas na prática nós sabemos que são corporativos que só querem dinheiro e patrocinam o seu estilo de vida, e o próprio ego os põe a pensarem que são deuses, e a chantagem dos crimes que já fizeram sexualmente põe-nos na condição. E existe aqui um círculo em que parece que andamos a selecionar quem é que há de ser o culpado. Eu adoro esta cena das velas da Gwen Paltrow, porque a Gwen Paltrow foi... Gwen Paltrow, whatever. Vocês sabem quem é. Portanto, agora há aquelas velas com o incenso daquilo, não é? O que é que ela faz? Mete 20 pavios por ali adentro enquanto dorme e no outro dia uma empresa qualquer embrulha aquilo em cera? Claro que não. Claro que não. E ela simplesmente vendeu os direitos do nome dela a um produto que obviamente que nem sequer lhe passa a quilómetros do raio da sua própria propriedade. Isto é para papalvos comerem. Esse personagem em particular, incluindo a Meryl Streep, o boato há muito tempo em Hollywood, que foram umas das... foram para a cama com o Harvey Weinstein, a carreira delas resultou, a queixa não foi apresentada, porque a queixa só vem do lado de quem não prosperou com o seu talento, porque tentou vender talento com o corpinho. E mesmo o talento e o corpinho está muito... é muito divisório em relação a quem... Porque eu não acho assim. A Gwen Paltrow, assim, com talento, caraças, mas pronto, o corpinho compensa. Vamos pôr a coisa desta maneira. Se a Meryl Streep pesasse 120 quilos no seu filme de estreia, talvez um certo nicho da indústria pornográfica continuasse a considerá-la uma vencedora de Oscars nos prémios que eles fazem entre eles próprios. Não nos vamos deixar de ilusões. E mesmo os homens, quando são, digamos, com um excesso de peso, os anti-Brad Pitt nos filmes, costumam encaixar sempre na categoria de comédia, porque um gordo é sempre engraçado. Por isso, deixar de hipocrisia, são os estereótipos que existem, e esses estereótipos existem de alguma maneira, e muita gente sobe a escada do estrelato através de mecanismos bastante perversos. Não é novidade nenhuma, desde a década de 60, toda a gente sabe, há o couchcasting, os morangos com açúcar devem ter sido todos dirigidos assim, de alguma maneira. O Lafayette é gay, o Carlos Castro morreu e é bem feito com um puto que o assassinou em Nova Iorque, que andava a abusar dele. Há muita coisa a dizer sobre isso, mas o mundo, este mundo interligado, está completamente corrupto. Isto são as pessoas que tentam vomitar o seu próprio moralismo degenerativo pela cascata abaixo e acham-se os senhores e deuses da razão quando eles são os piores. O R. Kelly está mesmo preso, ele está teso, ele já pagou, ele gosta de pitas com 15 anos, sempre, único e exclusivamente. Testemunhos dizem, ele até é iliterado, mal sabe ler, mal sabe escrever. O R. Kelly, que canta aquelas músicas que depois tem que urinar para cima delas, por isso é que ele está preso. Ótimo. E está preso porque está teso. É só isso, porque ele é um personagem. O O.J. Simpson faz vídeos no Twitter. Ele matou, pagou pela lei ilibá-lo e dá comentários. Ele está aí. A conta dele está aberta. A do Beirão fecham. A conta dele está aberta. O que é que o Beirão disse? A opinião dele. Esticou-se, talvez, quem sabe, mas quem é que não se estica do lado da esquerda? Só que ninguém nota. Aquele gajo é um assassino, nunca cumpriu a sua pena. Foi um exemplo de racismo. O próprio vídeo, quando deu em direto a decisão do tribunal e a ver as diferentes facções a festejarem a vitória da ilibação de um crime pela cor. Isso, para mim, é incrível. Mas pronto, vamos continuar a ouvir. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God. And esta foi muito linda. É que lá está. Até se ouve, no fundo, os esfíncteres das celebridades a apertar com a pressão do que ele estava a dizer dentro de um contexto que muito dificilmente já até consegue ser justificado cómico, mas não consegue ser justificado como uma comédia, porque é uma gargalhada baseada numa realidade não admitida. Será que o problema é não ser admitido cómico, ou o problema é estes degenerativos numa maioria? Estou a generalizar, claro, há ali gente inocente sentada, como às crianças. Mas, quer dizer, pá, isto é um sistema que roda e roda. E agora vamos passar assim um bocado para os Epsteins e Weinsteins. Vamos falar dos dois, o que tem a ilha da pedofilia, que trafica pessoas, e o outro que dá os papéis perante cenários de, obviamente, submissão sexual, que, quando resultam, o silêncio mantém-se, e quando não resultam, o processo vem ao de cima, porque isto são repercussões ainda daquela febre do movimento do Me Too, porque toda a gente se queixa de algum tipo de abuso, todas aquelas mulheres que não têm capacidade de serem abusadas sequer. Porque acontece, tudo bem, mas... A voz, quem é que pagou o cheque? Quem é que patrocinou estes podcasts para mudar até a opinião pública? Porque nós vemos na televisão, agora, algumas notícias é o Twitter. Eles estão-te a dar na televisão o que a gente viu às 3 da tarde e passou assim, tipo, scroll, scroll, yeah, não, nada de novo, yeah, esquece. Não, vamos entreter a população com esta merda. E isto está tudo interligado, filmes, informação, mediático, até a deturpação dos podcasts. Então vamos ouvir o quê? Sei lá, vamos ouvir este clipe e depois logo se vê. Financier Jeffrey Epstein killed himself while awaiting trial on sex trafficking charges, but the case isn't closed. Reuters has learned the FBI is investigating people who may have been accomplices to Epstein's illegal behavior. Two law enforcement sources told Reuters the principal focus is British socialite Ghislaine Maxwell, seen here in 2013. Maxwell has not been accused of criminal wrongdoing. Her lawyers did not respond to a request for comment. One of Epstein's accusers, Virginia Gouffre, said in a civil lawsuit that Maxwell recruited her into Epstein's circle. So she introduced you to Jeffrey Epstein? She did, yeah. So you were hired to be a masseuse for him? Mm-hmm. Initially, yeah. Maxwell has called Gouffre's allegations lies. Gouffre claims Epstein forced her to have sex with friends, including Britain's Prince Andrew. Andrew, 59, also categorically denies the accusations and has said he has no recollection of meeting Gouffre. Law enforcement sources said the FBI's focus is on people who facilitated Epstein and that Andrew does not fit that category. Ok, pronto. Este personagem que a gente não conhece, que apresentou a queixa, que fez estas alegações, que acusou, digamos, alguém que é um talent scouter na Inglaterra que só por si é uma vedeta, que tem a capacidade financeira de pagar pelo seu poder judicial para nunca ser acusada de fazer parte da ponta de um tentáculo deste povo gigantesco. Sei lá, dizer o quê? Ela não tinha o decote perfeito, não cativou, o Epstein não se interessou, arranja melhor, tem melhor à escolha, não sei. Mas acho que isto são derivações que eu estou assim a tirar um bocado naquela de vendo esta realidade que existe desde os crimes do Manson, que já, tipo, evidenciou-se, porque já havia antes, a Marilyn Manson foi um sex puppet trocada por toda a gente. Se calhar a morte dela teve mais a ver com o abuso que praticaram sobre ela, mas J. Edgar Hoover usava como chantagem este tipo de... Isto não é nada de novo, e com a tecnologia implementada, eu não imagino que tenham parado de o fazer por ser altamente eficaz. Eu imagino que ainda tenham implementado formas mais cruéis e brutais este tipo de chantagem para manter estes globalistas na linha através do seu controle acima de algo que falha na percepção pública, porque hoje vamos ter pós e prés e ultras e mega e hiper análises dos jogos que aconteceram ontem, mas... gravada dia 18 de 1, mas vamos ouvir mais. Dentro da cela, nós testemunhámos um suicídio. Ah, e não nos vamos esquecer que o Partido Democrata nos Estados Unidos sempre foi o aliado de Hollywood, por isso até podíamos apontar o dedo aos democratas, darem esta complacência, esta perversão que existe por trás da tela do sonho, porque para viveres o sonho tens de estar a dormir, não é? Sharon Alfonsi has investigated Epstein's death for 5 months and reveals what happened in the moments after his body was found. What did the prison guards do with Jeffrey Epstein's body? So immediately after they discovered him, they took him to the hospital. They were trying to do CPR on him. About an hour after he got to the hospital, they declared him officially dead, about 7:30, and then he was taken to the morgue where they did the autopsy the next day. What do we know about what was found in Jeffrey Epstein's jail cell? So it's interesting. You would think that it would be sparse, right? This is a federal prison, high security. What we have learned through our reporting is that there was multiple sheets in there, lots of bedding, an electrical cord, prescription medicine. There was actually notes and a paper. He had written a note. So in the piece, you were heard saying that a guard was saying, breathe, Jeffrey, breathe. Mm-hmm. So this was widely known what was happening in the prison, or we aren't sure? Well, we know the way that the prison was set up. He was in a secure area where there were about 8 cells. And so we have heard, and our sources tell us that the guards could be overheard saying, breathe, Epstein, breathe. And what's kind of eerie is that after that, the prisoners that were in that secure area all started chanting, "Breathe, Epstein, breathe." So the other prisoners were aware of what was going on. Well, they apparently knew something was going on. It's, you know, the doors are blocked. They probably couldn't see that much, but certainly they heard the commotion. Was there video surveillance in there in that area? It's a great question. We know that there was video surveillance facing the guard's desk, which is outside of the area where he was. We are told that the video facing the cells, the video that might have seen his cell door, was corrupted. It was corrupted, meaning? We don't know. Okay. Good question. Haha, em relação aos vídeos corruptos, e é engraçado o acesso que ele tinha, fora as condições, e estar fechado com polícia corrupta traficando cocaína do tamanho de um gorila que podia ter feito, e ele nem sequer enforcou-se ele próprio, segundo a versão oficial, com uma distância de enforcamento em que os teus pés estão assentes no chão, tens que pendurar dentro do teu próprio corpo, e as fraturas no queixo não correspondem nem sequer as calças todas enroladas à volta do pescoço haviam de criar uma fricção assim. Ele tinha ali um cordão elétrico, ele tinha canetas, ele tinha comprimidos, ele tinha tudo e mais alguma coisa. Ele podia sair da cela, ele devia estar no Suicide Watch sempre a ser filmado. O vídeo ficou corrupto. Ok. Este é um clipe novo. Este é recente mesmo. Jailhouse video of the area around Jeffrey Epstein's cell on the day of an apparent suicide attempt no longer exists. Federal prosecutors made that admission to a judge yesterday. They said the New York City jail thought it preserved the footage of guards finding Epstein on July 23rd, but it actually saved video from a different part of the jail. The FBI also determined the recording wasn't on the backup system due to technical errors. Epstein later hanged himself in August while he awaited trial on sex trafficking charges. Uau, vamos lá imaginar o cenário. Ele é um grande player, é um crime bastante sério. Eu até consigo imaginar que este cenário seja realista, mas eu tenho que dar assim um grande desconto à incompetência do funcionário público português, que são sete a olhar para o buraco e um a cavar o buraco. Toda a gente a dar habitados, mas ninguém a segurar na ferramenta. Mas este high profile, esta pessoa que tinha nomes no catálogo, esta pessoa que até tem um fecheiro que podia ser desbloqueado por alguém no outro lado do mundo, que aparentemente nunca aconteceu, e está a ser protegido também. Mas são boatos. Cometeu o suicídio sem ter a força da gravidade, por assim dizer, a seu favor, e tudo falhou. Mas vamos imaginar este cenário no privado. Eu recebia na minha empresa, caso fosse um estabelecimento prisional, porque nos Estados Unidos uma empresa pode ser um estabelecimento prisional, ao contrário do que a gente pode pensar, e recebes um prisioneiro muito importante. Um prisioneiro que aparentemente passa muito de... é identificado com algum tipo de complacência entre os líderes democráticos, especialmente a dor de cotovelo dos Clintons, e a forma eficaz como toda a gente desaparece. É posto numa cela com um guarda perigoso que pode ser muito facilmente corrompido através de alguma ilibação da sua pena por ser corrupto e ser uma besta em relação à massa corporal do Epstein. O que é que temos mais? Temos as câmaras a falhar em relação a um dos prisioneiros mais importantes que podem implicar escândalos que vão ao Senado dos Estados Unidos muito facilmente. Tipo uma percentagem bem maior que o nosso Pedroso e o nosso Rodrigues, não é? Tipo, assim uma coisa tipo, mais parecida com um bote no nosso caso e o Titanic no caso deles. E estavam a ir de encontro ao iceberg, chamado o suicídio do Epstein, e pronto, as coisas vão ficar um bocado por aqui. Eu realmente ainda não encontrei, foi nenhum clipe do Arvstein, porra. Bem, estes nomes confundem um gajo. Deixa só ver qual é este último clipe, mas lá está. Isto, desde os clipes do Rick Gervais, é isto que o faz falar. O Rick Gervais, se me permitem, é o Charles Manson do vocabulário em relação à manipulação do que ele acabou de fazer a expor algo que continua a ser perpétuo e protegido em Hollywood e cai até nós em cascata, sem nós às vezes até percebermos o porquê do filme ter acabado assim. Porque era basicamente uma peça de propaganda, enfim. Before I get on to the writing awards, there's a little matter I'd like to tidy up. At least if I expect to live with myself tomorrow morning. Espera, ok. Isto é... Ok, este clipe é muito fixe. Este clipe é muito bom. Deixem-me recapitular um bocadinho. Ah, portanto, isto é o clipe do Perry Chepkovsky, blá blá blá. Ele era um cinematógrafo, que é um termo assim um bocado vago, mas tudo o que ele punha as mãos em transformava-se em ouro, atribuído pela Academia dos Oscars. Isto é um contraste em relação ao que o Ricky Gervais fez em 2020, em relação a um cineasta genial, com os seus créditos já atribuídos, agora sabe-se lá como, em 1976. Isto é um clipe de 1976. Há quem diga 78, há quem diga 76. Eu o identifico como de 1976. Isto é um ávido crítico que pertence àquela facção, é a exceção, de amar a arte e não usar a arte como uma propaganda, como os clipes dos podcasts. Está a mudar, já estão a pôr a coisa como um modelo financeiro de algo que possa chegar às pessoas, que depois a mensagem fica perdida. Isto é alguém que tipo, passou em 1976 pela deturpação da própria Academia dos Oscars, que a cada ano que passa as diretrizes deles são completamente piores, e não esquecer que, por exemplo, na área dos documentários, o Michael Moore vota nos filmes, por isso nunca vamos ver algo controverso, vamos ver sempre algo complacente com esta máquina que patrocina este mecanismo inteiro do entretenimento de Hollywood, que é perverso, com a aprovação dos democratas. Vamos ouvir um discurso que hoje em dia, a única coisa neste discurso que merece ser identificável, porque é um discurso que continua atual, é a reação do público. Porque com o discurso do Rick Gervais, toda a gente ficou, foda-se, este gajo não se cala, meu. Este gajo está-nos a enterrar a todos. Porque ele já espreitou para dentro do nosso sistema, porque ele é o Rick Gervais. Este era um daqueles que, tipo, eu é que te ponho lá em cima, não preciso de ir para a cama contigo, e, sinceramente, um anti-Harvey Weinstein deu este discurso, e a Academia, ainda pelos vistos, na altura tinha mais esperança em 76 do que hoje. E hoje tem a esperança toda em relação à deturpação da realidade, porque os social justice warriors, os defensores das minorias, batem palmas a este supremacismo perverso. Before I get on to the writing awards, there's a little matter I'd like to tidy up. At least if I expect to live with myself tomorrow morning. I would like to say, personal opinion of course, that I'm sick and tired of people exploiting the occasion of the Academy Awards. For the propagation of their own personal political propaganda. I would like to suggest to Ms. Redgrave that her winning an Academy Award is not a pivotal moment in history, does not require a proclamation, and a simple thank you would have sufficed. Isto é um resumo do que o Rick Gervais disse. Agora, o que é interessante, porque isto foi dito num tom sério, num homem respeitado, em tempos diferentes, em que o respeito ainda significava algo, como a privacidade, não é? Foi aplaudido, porque devia ter uma audiência mais vítima do que protagonista. Mas a condição foi elevada, e estes alvos, mesmo os Harvey Weinstein e os Epstein, são escolhidos a dedo. Há mais, há muito mais. Isto está minado. Isto são os dispensáveis. Há o filme dos, não é? Os Unspendables. São os dispensáveis. São os Carlos Cruzes a nível mundial. Os dispensáveis. Pronto. Eu não consigo pôr a coisa de outra maneira. É um ciclo, é um mundo, é muito podre. A gente aprecia o entretenimento bem feito, com bom gosto. Mas tal como todos os indivíduos que nós consideramos celebridades, às vezes por serem tão altos, pagaram preços bem mais baixos. Temos que levar isto em consideração, porque a nossa vida não é perfeita, nunca foi, nunca há de ser. E a única coisa que podemos fazer é tentar morrer satisfeitos porque tentámos o nosso melhor. Ponto. Agora, há quem aspire realmente às estrelas e tem que mergulhar nas cavernas profundas do seu próprio inferno pessoal e deixarem de ser elas próprias e pagam o preço e entretêm-nos a nós e nós esquecemos os nossos problemas e acaba por ser um ciclo que por trás da cortina tem uma história que é muito trágica, muito perversa e nós a vemos ela a desrolar dia a dia. Mas também ouvimos na parte do podcast o bacana dizer que várias tecnologias, eu não digo tecnologias, são business models, vamos lá mudar um bocado de assunto. Disse eu que isto era ser um podcast assim um bocado mais light. Vamos à CES, Consumer Electronics Show. Epá, super reputada, fazia parte da minha obrigação profissional acompanhar isto a fundo, mas deixou de valer a pena. Gadgets para fazer podcast estavam presentes no CES. O CES está com falta de ideias. Isto é o tal reflexo destes novos engenheiros informáticos que não aprenderam na sua garagem, foram aprender com um professor que não percebe um cu da cena. Não lhes foi incentivado algum tipo de criatividade ou etc. Vivemos num mundo em que a futilidade prospera e a criatividade fica obscura. Problema da arte, porque programação é arte, trust me. Como contornar problemas de código em termos simplistas sem fazer a volta principal que ainda provoca mais crashes e bugs dentro do teu código íntegro, acaba por ser um problema quando tu arranjas simplesmente uma solução simples para contornar um problema que está inerente no próprio código desde o momento que tu queres fazer uma função que seja excepcional para representar o teu produto sem falhas. Software é muito complexo. Mas tem que haver uma altura que a responsabilidade dos fabricantes ou dos produtores de software, vamos dizer assim, tenham que fazer algo tão fiável como um automóvel que tu compras. Não pode ser sempre o user a reportar os erros, a fazer-vos a vocês, resolver os problemas, beta testers são necessários, etc. Há muita culpa no user, mas há muita levianidade na forma como tu podes vender software absolutamente cheio de bugs, e quem joga jogos então sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Porque é um processo complexo, mas o corte de custos, a exigência de tempo, a apresentação do produto tem muito mais importância às vezes do que o investimento nos programadores que perdem a sua vida para fazer o melhor que podem e acaba por ser um flop. É como tudo na vida, é só git, é só é o dinheiro. Eu sei que o dinheiro mexe as coisas, mas por favor, invistam um pouco na alma. E então temos o CES. Vamos ouvir assim três clipes, eu vou comentar assim umas cenas entretanto, mas isto é porque nós ainda aqui há uns anos atrás vivemos o maior avanço tecnológico, como foi o pau do selfie, nem precisa ter lanterna, é tipo uma muleta extensível adaptada à porcaria de um telemóvel, não é um evento tecnológico, então a muleta, não sei, pronto. Os avanços tecnológicos que nós podemos esperar nas nossas vidas, apresentadas no CES, a vanguarda dos investimentos em tecnologia que nunca dão em nada, felizmente, e cada vez mais por pobreza intelectual destes CEOs mal formados, como nós em Portugal agora até ao nono ano passa tudo, é isto. Isto é o resultado. Rich DeMiro here at CES 2020 in Las Vegas, here in the LG booth, and I found a refrigerator that does something pretty unique. Mark Fitanza from LG is here to tell us all about it. Thank you for chatting about this fridge. What does this do? So it's an indoor cultivating machine that allows you to grow up to 20 different types of vegetables, okay, indoors, okay, self-contained, okay, controlling all the environments that you would have indoors. So you're getting precise humidity, okay, watering, and light source to give you the best cultivating for different vegetables, okay, within a certain column refrigerator. Now, am I just planting seeds, or does this require some special equipment? Great question. So, it comes in... Eu só de passar o clipe deste gajo, vou quebrar o recorde do Guinness num tão curto espaço de tempo, passar a palavra ok num podcast indefinidamente. Este gajo está sempre a dizer ok. E agora que eu vos meti isso na cabeça, vai ser difícil ouvir o resto do clipe com atenção. Aposto com vocês por causa disso. Specific disposable pods. So each particular unit here is a specific pod. So once you're finished cultivating, okay, the pods are disposable. And finally, what types of items can I grow, and when can we expect to see this in our kitchens? Don't have the expectation on when it's coming to market, but primarily leaf vegetables, okay, smaller, lower growing leaf vegetables. Maybe some fresh basil. Basil, many different herbs, lettuce, kale, things of that nature. All right, you heard it first. And what's this refrigerator called? It's part of the Signature Kitchen Suite brand. Here at LG. All right, finding some neat things here at CES 2020. If you want to learn more about this fridge, go to my website. It is richontech.tv. Reporting from Las Vegas, I'm Rich DeMiro. Back to you. Ok, lixei-me. Ele disse ok antes de eu ter dado o comentário, só disse três depois, mas rebobinem o clipe. Ele diz ok, ok, ok, tipo, faz um overwhelming à cabeça, tipo, é tipo a Joacina tentar discursar. Tem ali um clichê que interfere com a compreensão do discurso que ele está a dar. Mas o que é que nós ouvimos aqui? Para já ouvimos uma grande tecnologia chamada um vaso. E uma semente. Uau, uma estufa. Epá. Temos a internet, Google a espécie. É melhor lá fora, é melhor cá dentro, é melhor no algodão, é melhor num vaso, é melhor com um prato sempre irrigado de água até brotar e parares com... Uau. O que é que este produto tem aqui subentendidamente? O que é que este produto tem aqui subentendidamente? Isto é um produto para fazer brotar sementes de erva. Ponto final, cannabis. Já, é isso mesmo. Vários estados nos Estados Unidos estão a liberalizar isso. Toda a gente pode plantar a cena em casa e deixar de ir ao dispensário e levantar a cena. Até certo ponto de consumo podes crescer a cena. Isto é uma estufa para erva. Obviamente, ok. Ele não disse isso subentendidamente. Ok, mas ele disse isso. O quê? Vais plantar uma batata? Não precisas, não a descasques, deixa ali um bocado, começam a crescer as raízes, corta ao meio, planta na terra, cresce batatas. Não, tu não precisas de algo que se liga à eletricidade, só precisas de algo que tenha uma regulação específica com o aquecimento e o condicionamento enquanto trabalhas para te crescer erva. Isto é a tecnologia que está aqui a ser apresentada, subentendidamente vendida de uma maneira completamente diferente no mercado que eles têm. Porque é um mercado que está aberto. E isto é uma estufa de cannabis para brotar as sementes. É um passo, é um processo que se liga à corrente novamente, porque o processo natural aparentemente não serve. Pronto, isto é um dos produtos. Isto é a minha opinião, o que é que se lixe? Mas isto é uma estufa de cannabis. Vamos ouvir outro. Espera aí, deixa escolher. Eu queria guardar aqui um. Não, ok. Então vamos ouvir este primeiro. Okay, my new best friend, are you ready? Here we go. I am taking a bite of the brand new, unveiled right here, Impossible Pork Slider. Banh mi sandwich. Tell me what's in it. Soy protein, right? Soy protein, sunflower oil, mm-hmm. Coconut oil. I like it. I'm not tasting pork per se. Interesting. Wait a minute, the aftertaste is coming. That's weird. Here it comes. Wow. I like it. Thank you so much. I'm going to finish this in the commercial break. Pat Brown, the founder and CEO of Impossible Foods. Congratulations. Thank you very much. You know, real American. Epá, este clipe, eu devia ter dado o contexto ao... Eu preparei-me a semana passada, mas esqueci-me. Isto é lindo, porque já faz parte das feiras de tecnologia. O plástico dos nossos telemóveis e computadores e chips e etc. Comida artificial. Ora, isto é uma empresa que faz, vamos lhe chamar assim, bacon sem porco. E a jornalista que foi paga para ir ali tipo, comer com aquela merda, porque óbvio, ela deve ser das pessoas com o maior interesse sobre essa merda, sujeitou-se a comer uma tira de bacon artificial que não tem, que tem 0% de carne de porco envolvida no produto com o qual é chamado, branding. Ela tentou disfarçar e agir como tipo, deu a primeira trinca, não sabe a merda, não sabe a porco, nada. E ela está a ser paga para mentir. Isto é agir como, quase como as papilas gustativas entraram em conflito com a própria função que ela profissionalmente queria exercer. Então passou por três estágios. Trincou a cena, isto não sabe a porco. Foi tipo sincero, foi a língua a falar... Por ela, sem ser o cérebro a falar através da língua. A língua falou por ela. Isto não sabe a porco. E depois lembrou-se, segundo estágio. Epá, eu estou a ser paga para falar bem desta merda. Por isso disfarçou com o aftertaste. Vem aí o sabor, o tipo, quando eu engo... Basicamente ela justificou que aquele sabe a porco com o arrotar. Vamos lhe chamar assim, muito rápido. O aftertaste realmente sabe a porco, ou seja, tipo, quando a carne de porco não é, e ele falou dos ingredientes que não tem nada a ver com a carne de porco, quando passou pela língua dela, não soube a porco. Mas quando engoliu, e as papilas gustativas aparentemente saíram da equação, eu só posso pensar que tipo, arrotou algo com o sabor da carne de porco, porque o sabor já se foi, mas obviamente que isto foi um disfarce. E depois, como a própria corrupção gustativa da própria mulher foi tão intensa que ela disse, eu vou acabar esta merda quando o segmento cortar, é uma explícita mentira de ela estar a sentir que está a pôr merda na boca, porque deve ser uma pessoa que obviamente já comeu bacon na vida. E mesmo que lhe paguem para mentir, ela não consegue... Epá, a sério, vamos ouvir este clipe. Desculpem ser monótono, mas vamos ouvir este clipe outra vez. Após o que eu disse. Três estágios. Okay. My new best friend, are you ready? Here we go. I am taking a bite of the brand new, unveiled right here, Impossible Pork Slider. Banh mi sandwich. Tell me what's in it. Soy protein, right? Soy protein, sunflower oil, coconut oil. I like it. I'm not tasting pork per se. Interesting. Wait a minute, the aftertaste is coming. That's weird. Here it comes. Wow. I like it. Thank you so much. I'm going to finish this in the commercial break. Pat Brown, the founder and CEO of Impossible Foods. Congratulations. Thank you very much. You know, real American. Ildis, impressive ou impossible, tipo, quando ela admitiu que, tipo, eu não estou a sentir o sabor. E depois deu a desculpa, tipo, epá, agora o depois de engolir é que está-me a saber bem, mas eu só vou acabar esta merda quando cortarem a emissão no commercial break. O que é que isto quer dizer? Epá, para mim, epá, eu vejo a coisa assim, é isto. Que às vezes acho que distingue quem ouve o pódio e quem não. É isto. É tipo, porra, mano. Foi profissional à brava, mas ela sentiu perfeitamente que na boca estava ali a passar merda. Não é nutriente. É tipo, a própria pessoa que promove isso não come isso. É garantido. É garantido. Esta gente sabe melhor. Eles querem enganar papalvos. E agora... vamos descer mais um nível. Como é que é possível descer mais um nível numa tira de bacon que não é de porco e sabe mal ao jornalismo? Limpar o rabinho. So this cute little guy is the Charmin robot. And the idea is, if an emergency strikes and you're in the bathroom and you run out of this valuable material, the Charmin robot will be able to bring it to you, lickety-split, and you'll be able to use your phone to control it, and then you don't have to worry and get up and embarrass yourself. It's trying right now to balance itself. See, it has a self-balancing technology. Boom, there it is. So it can handle its own weight. It can handle the weight of the toilet paper. It works a little bit like a Segway. It connects to your phone via Bluetooth, and then you can remote control it to go where you want, which, you know, is to you on the toilet because you need the toilet paper. You're not going to be able to buy this for a little bit. Still, it's cute. It's very enthusiastic. It's already spinning its wheels again, and it's going to bring you what you need the most at that moment when you need it the most. Eu dá-me vontade de fazer assim, tipo... Não, um robô que traz papel higiênico. Não, a sério. Isto não é a mentalidade de um milenar. Mas isto é o maior avanço tecnológico do planeta. Um robô não sobe escadas. Isto é uma adaptação da tecnologia de um Segway para trazer um rolo de papel higiênico. Porque tu, como milenar, és tão fútil que não consegues ter à mão, na própria casa de banho, rolos de papel higiênico. Tens de comprar um robô que traga um rolo de papel higiênico. Se viveres numa casa com dois andares, não vai lá chegar. Por Bluetooth, que se tiveres estruturas metálicas dentro da parede, o sinal é tão limitado por Bluetooth. E não metas na internet, tens de dar a volta ao mundo para fazer um aparelho, trazer-te um rolo de papel higiênico. Um rolo de papel higiênico! Um rolo de papel higiênico! Um robô para trazer um rolo de papel higiênico. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisto. É impossível. Mesmo que estejas na dispensa, mesmo... Epá, Clenchet, vai buscar... What? Um robô? Não. E depois falam-me em conservação energética. E depois... eu sei. Isto são projetos que não vão a lado nenhum. Quando vem, eu gravo outro podcast com mais estupidez que venha da ciência. Mas um robô para te trazer papel higiênico. Tu, quando compras esse robô, tens que dizer à pessoa que está na caixa assim, olha, desculpe, mas eu não tenho a capacidade de ter papel higiênico à mão, mesmo quando acaba na casa de banho. Por isso é que eu estou a gastar montes de dinheiro, a consumir recursos energéticos, a Greta não se queixa, a comprar este robô, caso este negócio dê certo, porque não vai dar certo. E eu vou-vos partilhar outro que eu não tenho o clipe, que é um espetáculo. Epá, eu não me lembro do nome da empresa. Mas basicamente eles inventaram um robô com braços mecânicos que lava pratos. Eu não tenho esse clipe, eu tenho pena. Eles basicamente inventaram a máquina de lavar a louça com braços a segurar nos pratos. Epá, e é tão estúpido. Eu não sei. Isto são as ideias geniais destes CEOs que voam nos seus jatos privados para as suas orgias nos iates nos mares italianos ou franceses. A curtirem à grande e à francesa, a comerem gelados exclusivos que custam mais do que a gente ganha no fim do mês. A tomar um pequeno almoço. E eu não sei o que é que se passa. E está tudo a bater palmas. Isto é horrível. Isto é o futuro. É o pau do selfie. É a máquina de lavar a louça com braços. É o robô que traz o papel higiênico. É a estufa para brotar sementes de cannabis. Eu não sei. Ou então, pronto, come bacon, que te faz regurgitar imediatamente. O teu próprio organismo reage genuinamente. Algo que até um repórter profissional não consegue disfarçar. Em três pontos. Pronto. Isto é o futuro da... Isto é a CES. Antigamente a CES para mim era uma coisa tão... de valor. Quando a tecnologia estava realmente no seu exponencial. Agora parece que pronto, estagnou. Vocês já viram aquele vídeo do iPhone assim que chega com a lambda à volta. Quando faz a chamada aquilo começa a queimar que nem uma lâmpada. Mas pronto, tudo bem, encosta isso à cabeça da tua criança. Eu nem digo à tua. Tu és tu. Já sabes, já devias saber. Agora cuidado é com a casca de ovo daquele crânio que ainda não está protegido da tua criança antes de ficar queimada até ao final da sua vida porque queria ver um vídeo no YouTube. Pronto, eu não sei. Ok, vamos lá mudar de assunto. Uau, isto é o podcast light. Ok, mais. Eu tenho aqui um que é boom coisas. Ah, este da Diana eu adoro. Epá, antes de passar isto, tenho que dar a prémice. Pronto. O príncipe Harry, o que se vestiu com a farda neonazi há uns anos, casou-se com uma americana, cor errada. Ele é ruivo. Foi um filho ilegítimo que teve com a Diana, com o capitão de um barco qualquer, porque obviamente que não é filho do príncipe Carlos, senão as orelhas dele serviam de parabólicas para recebermos televisão através da antena, ainda hoje, consoante a posição onde ele estava. Meu Deus, este filho ilegítimo teve a subvenção porreira de... a sair da família, porque ele não faz parte da linhagem de sangue. Porque, na minha opinião, pronto, eu acho que a Diana foi assassinada por saber demais. E o Harry, sendo ruivo, que não tem nada a ver com o... digamos, a Diana teve que trair como o Carlos traía lá com aquela outra, a Cota, agora esqueci-me do nome, não interessa. Que também tem um filho legítimo, que nem sequer pertence à realeza. Ele... como já tem a vida paga para o resto da sua vida e a própria mulher que ele arranjou, podre de boa, consegue obter papéis, nem que sejam em filmes pornográficos, vão-se pirar dali para fora porque podem. Porque o irmão mais velho é que realmente é o filho da Diana e do Carlos, que deve ter sido um evento traumático para a Diana ter sido forçada a ser inseminada por aquele deficiente mental, que é o produto de várias gerações trocarem de sangue sob a sua própria linhagem. Mas vamos ouvir aqui este clipe e a parte final do que ele diz é muito suspeita, porque parece que ele está à espera, sabendo o que ele sabe. Isto é a parte Nostradamus do meu podcast. Vamos lá ver se ele um dia não aparece morto, como a Diana. Now, my mum clearly taught me a certain set of values of which I will always try and uphold, despite the role and the job that sometimes that entails, if you know what I mean. Ele começou logo a dizer, a minha mãe passou-me um certo conjunto de valores que... A mãe, não o pai, ele não fala do pai. Às vezes a omissão fala mais alto... porque podes mentir sempre por omissão. Vamos começar de novo só para reparar nesse pormenor que eu acho delicioso. A mãe. Porque o teórico oficial pai não faz parte da equação para o filho que se quer deslargar daquilo, porque ele realmente só tem uma mãe. O pai não pode ser dito o tal capitão de um navio ruivo, whatever. Now, my mum clearly taught me a certain set of values of which I will always try and uphold, despite the role and the job that sometimes that entails, if you know what I mean. But I think I will always protect my family, and now I have a family to protect. So everything that she went through and what happened to her is incredibly raw every single day, and that's not me being paranoid, that's just me not wanting a repeat of the past. And if anybody else knew what I knew, be it a father, be it a husband, be it anyone, you'd probably be doing exactly what I'm doing as well. Que é afastar-se deles. Mas apesar de afastar-se deles, o afastamento é que causou, porque esta gente, lá está, agora rebobina um bocado ao Epstein. Matam pessoas claramente, aos olhos do dia, e toda a gente consome isso como versão oficial, por mais mal explicado que esteja, e nunca fique explicado sequer, do que está a acontecer. Porque isto são jogos de poder que acontecem por trás da cortina. E o discurso dele foi um bocado tipo ingênuo, do ponto de vista de que ele sempre foi também protegido da vida pública de tal maneira que não tem a percepção do que acabou de dizer. Isto pode ser a vir usado mais tarde para fazer aqueles vídeos no YouTube das teorias da conspiração, porque ele disse coisas subentendidas, porque ele, como vive uma realidade diferente da nossa, fala daquela maneira, tipo, you know what I mean? Tipo, tenho que me afastar, you know what I mean? Não, a gente não sabe o que é que tu mean. A gente não sabe. Ou sabemos. Não é dito publicamente nem escrito nos livros de história que tu percebes, que tu achas que a nossa percepção devia ser compreendida em relação ao que tu estás a dizer, é altamente complexo em relação ao que a maior parte das pessoas acreditam. You know what I mean? Epá, eu diria assim, eu vou interpretar isso dentro da minha perspectiva, que é altamente fatalista, dentro da realidade que é altamente, tipo, de virar as costas pela tua própria sanidade mental, de dizer, sim, eu percebo, mas a maior parte das pessoas que agem na sua zona de conforto não perceberam. E isso foi, tipo, eu até podia ser injusto dizer, isso foi a tua arrogância ter sido tão mimado e teres acesso a coisas que acontecem por trás da cortina, que quando queres falar para as pessoas que te aplaudem, quando fazes uma parada qualquer ou casas, as pessoas não percebem, por isso é que estão ali. Porque se as pessoas percebessem, não estava lá ninguém. Essa é que é a ironia da situação. E eu acho piada estas elites dizerem estas coisas levianamente, porque sabem mais do que nós e falam connosco, porque estão tão iludidos por serem doutrinados a viverem dentro daquele estilo de vida. Porque este gajo não lhe vai faltar nada nunca. Nunca. Se ele um dia viver numa barraca, as tábuas são de ouro. Não vale a pena. Mas esta gente não tem contacto. E obrigado pela pérola que estás a dar a porcos a comer, porque eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e só reafirmo o que eu sempre achei dentro do teu ciclo. Agora só tenho é que te censurar em termos de tipo, tu estás a falar com uma maioria que não está informada em relação ao teu subentendido, porque tu viveste dentro do núcleo. Fazes parte do problema, não fazes parte da solução. Explica, chega-te mais à frente. Mas para isso ser compreendido, ele tinha que viver na miséria um tempo para perceber de onde é que ele veio. Mas eu gostei deste clipe. Gostei muito deste clipe. É que para esta gente sofrer é partir uma unha. Para nós sofrer é ter muitas contas para pagar. Mas pronto. Aí, por falar em contas para pagar, isto é mesmo clipes de mandar fora. Isto tem 2 semanas. A água em São Francisco. Meu Deus. Os contadores com Wi-Fi, como eu já tinha falado anteriormente, que permitem-te o corte remotamente, contabilizam-te o teu consumo por net, etc. Estás a ser monitorizado em tempo real em relação ao teu consumo de água. Os contadores, que foi uma polémica há anos, porque havia pessoas que vinham de caçadeira para o quintal dizer tu não mudas o meu contador, e a apelar direitos institucionais por causa do direito que tu tens também de manteres um pouco a tua privacidade. Diretrizes malucas. São Francisco. E eu vou passar este clipe. E este clipe para mim é muito preocupante, porque isto cai em cascata até cá. Mas cai mesmo em cascata até cá. Isto é um modelo a adotar. Isto é perfeito. Centeno, não ouças esta merda. Porque, porra, meu. Olha aí isso, ganancioso da merda. Vamos, isto é a cena, isto é um modelo a adotar. E vai ser implementado aos poucos, mas isto é algo que, tipo, tomem atenção, porque é isto que a tecnologia que tanto facilita para a gente trabalhar para a corporação e rentabilizar os seus lucros, vai chegar a este ponto. Acreditem, por este andar vai chegar a este ponto. All right, so many laws get considered each and every year. They're discussed and then they're passed. All right, this one, I'm not sure how I feel about this. You're not going to be allowed to shower and do a load of laundry in the same day. I had the same misgivings. Doing a load of laundry takes about 40 to 50 gallons of water. Taking a shower for about 8 minutes takes about 17 gallons of water. Well, there's a limitation on your daily use of water of 55 gallons per day. So that means if you are taking a shower and if you're doing a load of laundry, you can't do both without being in violation of the law. There are some exceptions about this. You can't do both without being in violation of the law. There are some exceptions about this. There are some caveats. For instance, if you have a multi-person household, if you have four people in your household or three people in your household, that 55-gallon limit per day applies for each person. So you could do a load of laundry if you have a multi-person household. And okay. So who's going to police that? Yeah. Cuff Mark Criske when he's covering the camera behind laundry? What's going on? Who's enforcing this? Well, you can actually see your water uses on a daily rate with your water meter. Now, there are actually fines available for this as well. Your violation is $1,000 per each day that you are in violation. Wait, who made this law? Let's talk to them. It's the state legislature. The governor signed this into effect. It goes into effect January 1st. Now, there's also another caveat. If we're in drought conditions and the governor declares an emergency, that fine can go up to $10,000 a day. So be careful. You know, you could change your word to serenity to anger now. Wow. You're not going to be able to shower in 2020. You know what? I'm going to pick doing laundry over showering. So all of a sudden, I can smoke marijuana as much as I want, but I can't take a shower. Yeah, it's unbelievable. A whole yeah, absolutely. Houve aqui uns comentários no fim fixe. É tipo, prefiro ter a água, e a outra disse: prefiro lavar a roupa do que tomar banho. MKGN, pessoal, eu não sei. Há aqui outra discussão, mas vamos pôr isto por números. Eles estão a falar em galões, portanto. Ah, onde é que está? Enquanto estava a passar o clipe, estava a fazer conta. Portanto, 55 galões de água por dia, por pessoa, são 207,9 litros de água, que é bastante. Mas quando dizem que só uma lavagem de roupa gasta 40 galões, sobram-te os 15, que realmente, epá, ninguém anda assim a contabilizar a água que gasta. Mas vamos ver a coisa de outra perspectiva, porque obviamente que isto... é tudo a ferver sapos enlumbrando. Ou tipo caracóis, não é? Quando eles começam a sentir o calor e tiram a cabeça para fora para bazar, estão a ser cozidos, não é? Isto é agora. E em situações de emergência, as multas podem aumentar. Estamos a falar em passar um galão, já pagas mil dólares. Quase, mas para simplificar a discussão, vamos dizer, pagas 1000 euros quando passas um galão de água em relação aos 55 que tens atribuídos por dia. Agora eu vou dizer assim, então e quem tem piscinas e campos de golfe? Devem estar isentos, obviamente, não é? Claro, na boa. E depois a gente paga a multa, ok. Vamos lá pensar nos contadores que permitem fazer este controle. Os contadores têm hipótese de serem fechados remotamente. Vamos dizer assim, apesar destas leis orwellianas que estão a ser aprovadas, e a Califórnia realmente é um sítio muito seco, e ainda estão com um limite generoso de água, aparentemente a máquina de lavar dentro do sistema americano gasta água como caraças. Mas pronto. Vamos lá considerar isso, porque a água é uma preciosidade e o CEO da Nestlé bem que a quer monopolizar. Mas, ora, se o contador tem a capacidade de ser cortado à distância, e se esta lei, que foi, isto está aprovado, isto foi implementado, e a partir daqui, desde o primeiro passo, vai ser sempre a descer no limite e sempre a aumentar na multa. A gente já sabe como é que é, vale a pena. E um dia isto vai ser adotado aqui. Até os bombeiros vão pagar multas por apagar fogos. Por este andar, a burocracia chega a esse ponto. Eu imagino a coisa dessa maneira. Tudo bem. Tudo mal. Mas pronto, tudo bem. Tu tens esta despesa de água e tal e coisa e pagas $1000. E vamos considerar, tipo... ok, não sei porque é que não implementaram a tecnologia de quando eu chego ao meu limite me cortam a cena remotamente para não pagar a multa, mas não, a multa é que interessa. A multa é que interessa, o dinheirinho, dinheirinho nos nossos cofres, dinheirinho nos nossos cofres. E em situação de emergência, como quem diz, os incendiários que nunca são presos e continua a ser propagado como um problema de aquecimentos globais e etc. E já vamos até a Austrália, a gente já vai até lá, tenham calma, tenham calma. Isto é mais um mecanismo para ganhar dinheiro. Agora eu pergunto ao político que representa uma opinião científica paga pelo cheque do político para falar em consonância, porque basicamente um político não é um cientista, mas passam a vida a falar em nome deles, o que é que $1,000, ou vamos dizer euros, o que é que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão comprar garrafas de água para injetar no subsolo? Vão meter o dinheiro diretamente no subsolo a ver se cria água? Mas qual é o mecanismo? Qual é a compensação dentro de isto? É porque lá está. Eu compreendo que até... Eu até podia ir ao ponto de dizer que, tipo, ok, há realmente um racionamento de água que tem de ser exercido em certos estados e se querem parar com esse problema, talvez deviam parar ou controlar melhor as vossas fronteiras para não aumentar a densidade populacional e o consumo de água em particular, para estarem sempre a explorar multas que vão parar ao bolso das pessoas, porque estamos a voltar à idade das trevas, em que tomar banho fazia mal, porque tu ou fazes uma máquina ou tomas banho. Mas o que é isto? Mas o que é isto? O que é que o dinheiro vai fazer? O dinheiro não... eu não consigo transformar... Eu não consigo organicamente transformar dinheiro em água. Eu tenho que ir comprá-la embalada em plástico. É a maior despesa da fonte de água, do recurso que um CEO qualquer obteve através de negócios por baixo da mesa para explorar o recurso natural de países que vivem na pobreza. E eu tenho uma garrafa de água. O que é que a multa faz? O que é que vocês fazem com a multa? Mas o que é que vai... Metem o dinheiro pelo vosso cu acima, só pode, porque vais criar água como? O que é que a multa resolve? É como a multa na condução. É pá, se multassem genuinamente as pessoas que andam a conduzir com o telemóvel, que parece que andam embriagadas na estrada, porque andam sempre aos S sem tomar atenção, se fosse instantâneo. Se usassem a tecnologia mesmo, como deve ser, para sancioná-los, porque representam um perigo para os outros, mesmo. Epá, a recolher o dinheirinho, eu não sei se resolve muito. E que tal caçar a carta? Logo, imediatamente. Se não estás a olhar para a frente, não podes conduzir. Sei lá, assim algo radical. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Olha, você foi apanhada a conduzir sem estar a olhar para a frente. E o reflexo na sua cara está identificado nas nossas câmaras. Passa para cá a carta. Mas quanto é que a multa custa? Não, não. Passa para cá a carta. Agora vais nos autocarros que já não têm lugares pela comparticipação dos teus próprios impostos enquanto trabalhas. E, sinceramente, ninguém te telefona a dizer: tens aqui dinheiro à tua espera. Só telefonam a pedir favores. Larga essa merda. Tão pouca gente tem conversas interessantes em pessoa. O que é que elas andam a dizer por mensagem? Custa-me bué acreditar. Larga a merda do telemóvel. Conduz. É a tua vida está nas mãos do teu volante e da tua condução. E tu tens que antecipar o próximo, porque o próximo está-se a portar tão nabo como tu. Toma atenção. People morre todos os dias na estrada. Na boa. Se calhar até mais que os fumadores, sabe-se lá. Mas, enfim. Comecem a pintar nos capôs as fotos do pessoal que fica enjaulado no seu próprio caixão de aço. Mas pronto. Mais clipes. Ok, então vamos até à Austrália. Bem, vamos lá passar este clipe. The fire's destructive force was fast and furious. Now the meticulous investigation will soon be pouring over the devastated fire grounds all along the south coast. Vital work for the coroner, who will probe all aspects of the fire. There's an enormous amount of work to prepare for the coroner, not just with the burnt out buildings and structures, but also clearly the deaths of people that have occurred as a result of these fires. And a more sinister consideration, were the fires intentionally started? Police have formed Strike Force Indara, comprising detectives from homicide and arson squads, plus drawing on insights from officers with local knowledge who will lead the work. We'll make available any other specialist resources in terms of our forensic services group and other criminal investigators. Arson squad detectives are also part of this strike force, responsible for tracking down firebugs known to be responsible for lighting deliberately lit fires like this one at South Tarramurra last November. Part of their charter is also proactive, knocking on the doors of known arsonists when conditions get this bad to prevent them from getting up to no good. While 7 News has been told, early indications are that the South Coast fires were more likely started by lightning. Troublemakers are still active. Police allegedly catching a looter who targeted an evacuated home in Bathlow. Epá, isto, estamos aqui a ouvir uma desculpa mediática em nível mainstream que batem à porta de 200 arsons reconhecidos e registados e repetentes, só pode, para estarem registados. Mas depois, mas os relâmpagos e não sei o quê. Mas ultimamente, este clipe lá está, tem 2 semanas. É giro como uma instituição na Austrália. E quando nós comparamos o, digamos, o planisfério geográfico de um só continente em relação à Europa, e dizem-nos na televisão, e sim, cangurus e koalas e etc, tudo de churrasco, que ardeu metade da área de Portugal. A Europa genuína sobra espaço encaixada no continente australiano. E nós somos o cu da Europa. Somos um pinteiro, como as pessoas se consideram, tipo, geograficamente, mas não reconhecem o seu valor histórico, da importância que nós tivemos a certo ponto. Mas é engraçado isto tudo, porque, tipo, houve aqui uma ação em que uma instituição foi bater à porta dos incendiários e ainda tentou sacar da justificação dos relâmpagos, porque até há 2 anos, quando houve o último grande incêndio, é basicamente campos de treino militares que disparam obuses de artilharia e, se não rebentam, também não os vão pescar, e quando eles explodem, explodem por simpatia e toca tudo a arder. Por isso, daí o aval do governo estar a dar sempre uma grande complacência à participação dos militares, porque não vá desta vez serem eles os responsáveis outra vez. Mas isso, caga nisso, isto é logo aproveitado politicamente como aquecimento global. As mudanças climatéricas, o caralho me foda, e agora está a chover tanto lá que até o sol não digamos, absorve a água que está a cair por causa da cinza que está por cima e etc. E não sei o quê. E estamos a falar de um pintelho dentro do continente australiano, dentro de um deserto que não devia ter muita coisa para arder. Mas aquecimento global, e até há atores nos Globos de Ouro que nem sequer puderam receber o prémio pessoalmente, mandaram aquelas mensagens por vídeo, porque aparentemente já sabiam antecipadamente que o iam ganhar, e tipo, algo de surpresa para o mundo, que já tinha um vídeo feito há uma semana atrás a dizer: não posso estar aí, mas toma lá, e eu curto bem, e já agora queria falar sobre os incêndios na Austrália, etc., por causa das mudanças climatéricas, e para o caralho. As mudanças climatéricas, se calhar, podiam ser resolvidas, perdoem-me lá o comentário, a executar estes incendiários que anualmente estão sempre a ser consultados em relação até a protecionismo de evacuação pela área que puseram a arder à volta das suas próprias casas, e agora é uma catástrofe a nível mundial. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Pronto. Não, e ainda tentaram injetar ali um relâmpago. É um relâmpago. E aí, quando a humanidade não existia no planeta e um relâmpago punha fogo a uma árvore e punha um continente inteiro a arder, quem é que estava lá para parar o fogo? Quem é que estava lá para parar o fogo? Quem é que estava lá para fotografar os animais? Quem é que estava lá? O que é que os dinossauros fizeram de mal? What the fuck, mano? Oh, Greta, foda-se, pega na mangueira e está calada, caralho. Jesus, a Greta ainda há de ser... Enfim, eu não vou dizer mais nada. Agora, sei lá, vamos voar até Israel e ver o que é que há 2 semanas o Netanyahu, que anda a apoderar-se todos os colonatos, que é a palavra simpática do território oficial da Cisjordânia, que já, até já ultrapassa a Palestina, e sabe-se lá o porquê do Irão. Vamos ouvir o... The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has asked Parliament to grant him immunity from prosecution in 3 corrupt... Não é um parlamento, é um Knesset, tem esse nome porque não é um parlamento como a gente o compreende. Vai enganar outro para começar. Who has asked Parliament to grant him immunity from prosecution in three corruption cases. Now, to succeed, he'll have to win the support of a majority of members in the Knesset. Requesting immunity is likely to delay any potential trial by several months. Imran Khan reports now from West Jerusalem. Just 4 hours before the deadline to request parliamentary immunity from prosecution expired, the Israeli Prime Minister appeared on television and said he would ask the Knesset, the Israeli Parliament, to grant him immunity. It's my intention to stand before the court to shatter all the fabricated accusations against me. They're citizens of Israel. The immunity law is meant to protect elected officials from tailored lawsuits, from serving political cases who aim to harm the will of the people. He has filed a request with the Speaker of the Knesset, but it's likely to be months before MPs vote on it. Israel will hold its third election in a year in March. Oh, wow. Epá, apelar imunidade. Não, a sério. Imunidade. Vá lá, vamos pensar na palavra. Eu dou-te imunidade a ti e tu dás-me imunidade a mim. Nós somos imunes. Imunes a quê? Imunes a quê? A sair à rua e matar? A entrar num supermercado e dizer à mulher da caixa: abre aí a caixa, eu estou imune, eu vou-te levar o dinheiro. Ah, mas eu não compro. Headshot. Oh, caralho, eu estou imune. O que é isto? Mas apelar imunidade. Há um paralelo que eu vejo com os nossos governos estarem sempre a pedir, num regime democrático, a maioria absoluta para terem o poder ditatorial da sua própria vontade. E quando um corrupto como é, um corrupto igual a todos que nós temos por este mundo fora, o mundo ocidental que está a pagar pela sua própria autodestruição, todos os corruptos, clubes, empresas, multicorporações, corporações, whatever. Imunidade. Eu peço imunidade. Imunidade. Tipo, imunidade. Tipo, mas queres ser o 007 da política? Mas isto é dito uma... Vamos imaginar agora dentro do contexto político que existe atualmente. O primeiro-ministro iraniano, um mula, dizer: eu quero imunidade. Como é que o mundo reagia? Que termo é esse? Mas que raio que é que se passa? Eu quero carta branca para fazer a merda que me apetece. Rápido. Despachem-se. Eu nem sei porque é que não a tenho até agora. Tipo aquele clipe antigo do Mário Bochechas vomita cêntimos das suas próprias bochechas, o vendedor da soberania portuguesa, um projeto europeu que podia ser válido, mas está a ser condicionado pelas pessoas erradas. Meu Deus. Tipo quando foi parado pela polícia: mas o que é que estes gajos estão a interromper o meu tempo? Eu sou imune. A lei que eu digo aos outros não é a lei que se aplica a mim. Imunidade. Oh, sou guarda, vai para o caralho. Vai-te embora daqui. Vamos em excesso de velocidade. Eu sou o Mário Soares, deixa-me andar a abrir. Eu tenho imunidade. A lei que se aplica a ti não é a lei que se aplica a mim. Eu sou o Marinho. As minhas bochechas estão cheias de corrupção. Vai-te embora. O vídeo clássico, meu Deus. Tipo, ele levantou-se mesmo. Foi perante uma figura de autoridade que tecnicamente, legalmente, voltando como um funcionário público, como ele o é, e disse: beija os meus pés, lambe o meu mijo, sai daqui, vai-te embora. Get the fuck out. Eu é que faço o teu contexto. Tu não és ninguém. E a maior ilusão é eu dizer ao mundo inteiro que tu és como eu. Vai-te embora. Tchau. Meu Deus. Que horror. Pronto. E o homem quer imunidade. Sim, eu continuo a perpetuar o genocídio da minha promessa eleitoral, que estamos a um ano e tal dela. Mais uma. A deturpação ocidental em relação aos mecanismos de decisão que existe em Israel, que é um Estado ilegítimo, e é um Estado, não é um país, é um Estado, não é um país, é um Estado, não é um país, é um Estado, não é um país. Jesus. Há aqui uma confusão, não? Desculpem lá a minha repetição, mas há aqui uma confusão que parece que há pessoas que não percebem. É um Estado, não é um país, é um Estado, não é um país, e é um Estado ilegítimo, é um Estado, não é um país. E este barulho todo deve ser judeu. Então, e já agora, vamos, por exemplo, vamos até ao Irão na perspectiva da Euronews, porque também está interligado, não é? People in Iran are outraged. And obviously the people in Iraq are also outraged because the Americans also murdered a senior Iraqi war hero who was the deputy head of the Popular Mobilization Forces. These two gentlemen, the Iranian general and the Iraqi commander, they were the people who basically pushed back ISIS from Baghdad and expelled them from Iraq. These are the same people who Trump himself, when he was a candidate, was saying that they're the ones who are fighting ISIS. But unfortunately, the United States behaves like a rogue regime, and the US media, because of its sheer power, hides this reality behind the narrative. The United States is bombing Iraqi government positions. It has murdered an Iranian senior official, an Iraqi senior official, right inside Baghdad International Airport. And they did this in contravention to Iraqi sovereignty. They did this despite the fact that the Iraqi prime minister said that they have no right to carry out attacks in the country. But because the United States sees itself as exceptional, because Western countries see themselves as exceptional, they can invade countries like Iraq, they can create Al-Qaeda in Afghanistan, they can support extremists in Syria and destroy the country, they can destroy Libya, they can help starve Yemen with the Saudis, and they still claim to be the supporters of international law and human rights. Bom, é que realmente há aqui uma... Epá, há aqui uma contextualização em relação ao interesse e regionalização do país que está a operar sobre ele. E depois há o fator da bomba atómica. Quem tem a bomba é intocável. Quem está prestes a obter a bomba e tem grandes recursos, até podia dizer, tipo, olha, imaginem então esta situação que aconteceu na Venezuela com o Juan Guaidó. Epá, eu tenho que ir à casa bem. Deixa eu ver se isto está a gravar. Está, ótimo. Pronto, isto basicamente é daquelas políticas que é do género. É que isto é que é irónico à brava quando nós tiramos uma análise muito básica e muito simplista em relação ao mundo da geopolítica que existe a nível mundial, que é do género. Coitados deles, bombas para cima deles. Coitados deles, deixem entrar por aí adentro. Bem feito que a gente os bombardeou, porque a ideologia deles está errada. Mas aprendam a conviver com eles, porque coitados deles. Porque a gente os bombardeou por interesses altamente, super, mega, hiper, ultra, financeiros. Ponto final. Ponto final. Agora vamos migrar exatamente da guerra do Irão. Da guerra do Irão. A guerra do Irão. Só o simples facto de estarem sempre sancionados desde vários regimes, uma sanção é um ato de guerra. Mas vamos ver. Epá, vamos dar um detour. Vamos nos desviar. Vamos sair na contramão. E vamos analisar um caso de corrupção corporativa entre a Nissan e a Renault, entre um CEO que foi guloso, entre os players que estão envolvidos, entre tudo o que é genuinamente esta entrada em conflitos mundiais, que está sempre a ser tentada transmitir por proteção do próprio civil, por isso é que nós temos que os matar lá para não nos matarem cá, mas manda-os vir para cá porque coitados deles que estamos-os a matar lá. E esta hipocrisia do político está sempre a ganhar pontos, dinheiro, subsídios, a riqueza pessoal, a perpetuação da sua família, que o muro cresce como vedação 10 metros por ano na perpetuação destas políticas que nós comemos à força. Vamos ouvir. O mais interessante neste clipe, eu sei que isto é um caso muito obscuro, mas há um CEO que anda a tentar negociar entre a Nissan e a França em relação a uma fusão entre a Nissan e a Renault. E os japoneses são fodidos. Não, não é, são fodidos, são justos, sei lá, são... São japoneses. Como nós devíamos ser portugueses, caramba. São japoneses e querem prender o gajo porque ele está a fazer isso à rebelia das próprias duas corporações, está a tentar ser um player offset. Isto são merdas, apesar deste caso ser bem obscuro. Isto é um exemplo perfeito do que acontece por trás da cortina que catalisa guerras por causa dos interesses a nível mundiais que são completamente divisórios em relação àquela simplificação que os mídias estão sempre a tentar explicar. Estes são os maus, levam com a bomba, nós somos os bons, temos que os aceitar cortar a cabeça. Pronto, é tudo baseado no meio de tudo disto. Vamos conhecer este homem e vamos conhecer as implicações, que isto até podem vir a resultar numa guerra, hipoteticamente, espero que não, mas os players interessados em um caso tão obscuro que nunca deu na puta da televisão portuguesa, porque estamos entretidos demais a ver a porcaria do jogo, mas é assim que guerras começam. É assim que guerras começam. Israel abriu o seu novo gasoduto que já pode passar pela Turquia por causa desta instabilidade que está a acontecer com o aval mundial sem aprovação nenhuma, por causa da instabilidade que, na minha opinião, são eles que provocam isto, é tudo business. Então vamos ouvir algo muito paralelo que pode resultar num conflito mundial. É isto que catalisa estes conflitos por interesses que não têm nada a ver com o sangue que corre nas nossas veias. Foda-se, eles só precisam da gente para votar. We are focusing on the dramatic escape from Japan of one of the most famous auto executives in the world, Carlos Ghosn. He is the former chairman of Nissan, who is now in Lebanon after slipping out of Tokyo. He had been on bail in Japan, where he was due to stand trial next year on charges of financial misconduct. Ghosn is a citizen of Lebanon, which means he is legally protected there from extradition back to Japan. Leila, what more do we know about Ghosn's dramatic escape? So when the news broke yesterday, it was very unclear what exactly had happened. And at first people thought, well, perhaps a deal had been struck between the Lebanese and Japanese governments in order to bring Mr. Ghosn back. Just 10 days ago, the Japanese Minister for Foreign Affairs was in Beirut, but there was no statement released then about any particular agreement as to his fate. But it's now become clear that it's very unlikely that was the case. It looks like Mr. Ghosn was, in fact, smuggled out of the country. He arrived here on Sunday in a private jet from Turkey, and some reporting, some local media, that actually he came in under a different name, not his own name, because, of course, his lawyers in Japan still retain his passports. Many other things have been reported by local media, too, such as the fact that people think he might have been brought in a crate, a particular box designed for musical instruments, smuggled out of Japan in that, with a musical band, presumably quite a large box, perhaps for a larger instrument. Very dramatic story here. Ok, então vamos lá ver uma coisa, porque nós em Portugal, infelizmente, que eu acho que era um grande catalisador de investimento tecnológico e uma maneira de pôr a marca portuguesa no mundo, à exceção dos pontapés na bola do Cristiano Ronaldo, era termos indústria automóvel. Eu acho que nós devíamos ter... Toda a gente sabe, os espanhóis fazem carros para tuning, os italianos têm defeitos na parte elétrica, os franceses partilham chassis, os alemães andam a fazer pelo mundo inteiro, os nipónicos têm fiabilidade, os americanos fazem carros de merda, a gente já sabe. Mas isto tem a ver com uma economia global muito grande. E pensem bem, um CEO rogue entre a Nissan e a Renault, que está a negociar, que... apanha voos da Turquia, foge do Japão, experimenta extradição, tem nacionalidade completamente diferente. Isto é mesmo a brincar. Mas vamos aprofundar. É mais por causa destas merdas, e já agora quero dizer, em relação ao Irão, o tal contratador que eu falei no podcast 81 ou 82, eu já nem sei, estou todo perdido. Sobre o contratador, que foi o catalisador do pretexto da cena, não fora da versão oficial, era estrangeiro e islâmico. Eu não sei dizer o nome, isto são só rumores, mas lá está. Tinha que ser. E isto é um paralelo em relação a como as coisas acontecem. fora o gasoduto de Israel, que agora vende à Europa o seu gás dentro de um Estado que é ilegítimo, quanto mais a exploração do recurso que possa ser vendido por mais um shekels para nos enterrar. Fixe. So far, what Turkey has said is that it has launched an investigation. The Istanbul Prosecutor's Office has is looking into it now, and they have detained seven people, as you mentioned, four of them pilots. One is a manager at a private aviation company, as well as two ground staff service workers. So the Istanbul police now is going to be going through their testimony, trying to piece together what happened. And what we know about this mystery, this puzzle, is that there was a flight that took off from Osaka, Japan, and landed in Istanbul. A little while later, another flight took off from Istanbul and went to Beirut. That all coinciding with the timeline of Gon's mysterious disappearance back to Beirut. And the Istanbul police now are trying to figure out what happened on the ground in Istanbul's Atatürk Airport. That's not Istanbul's main international airport. It was decommissioned just a while ago and now only services cargo planes and private jets like the one that Gon is suspected of having fled on. Maybe some of the testimony that the Turkish police gather from these seven detained suspects will shed light on the mystery of what's happening. And the international, the Interpol, the red notice that has been issued, is basically going to make it a bit more of an international issue for Gon, but there is no extradition between Lebanon and Japan, so the likelihood of him being returned to Japan is very low. And that Interpol red notice, of course, is just a request to international law enforcement, and it's not an order. So what will happen, what will come out of that is something we just don't know at this point. What we do know that here in Turkey, at least, one small part of the puzzle now is in the hands of the Istanbul police, and perhaps they will be able to shed some light on how Gon got away. Isto é realmente a parte do puzzle. Vamos lá analisar uma coisa. A Nissan é do Japão. Eles querem a extradição dele para julgá-lo por crimes de corrupção. A Renault é francesa. E quando nós falamos da França e quando falamos da Turquia, as coisas mudam de meaning. Há qualquer coisa aqui. Há uma complacência aqui, por trás das cortinas, que é óbvia, que depois, mesmo passando por trás das cortinas de fumo, isto pode causar um conflito mundial. Também, isto é um pretexto, como o contratador do Irão, que foi o pretexto, não me venham cá com a tanga, e depois o Irão retaliar contra bases vazias, é mesmo tipo uma complacência também dentro deste tabuleiro do jogo geopolítico. De estar a retaliar por respeito a convencer a sua própria população a complacer com o plano que realmente acaba por quase transformar o Irão numa Venezuela, apesar de vários assuntos. Mas eu passei dois clipes, ainda tenho o terceiro. Não sei lá por que raio que uma empresa japonesa e uma empresa francesa têm a Turquia tão envolvida no meio disto. E a Turquia, que é um player muito espetacular. Várias guerras, vários conflitos, historicamente, etc. Nós sabemos quais são os autónomos, etc. Epá, mas são um player. Eles são tipo o gargalo mediante a chantagem financeira ou económica com a Alemanha que gere a União Europeia para o fluxo de migração nos campos refugiados que eles têm. E depois têm estes interesses adjacentes e outros interesses que vão sendo abertos por Israel e etc. Há aqui uma concertação geopolítica que é um bocado diferente do que estão a passar nos mídia. E vamos ouvir o terceiro clipe só para reiterar isto. On that Carlos Ghosn investigation, now reports just out in Lebanon say the government has received an Interpol arrest warrant for Carlos Ghosn. Now the former Nissan chairman arrived in Lebanon on Tuesday after jumping bail in Japan, where he was awaiting trial. Meanwhile, police in Turkey have detained seven people, including four pilots and a private airline, on suspicion of helping Ghosn escape. Gul Tusuz now is live for us in Istanbul with the latest. I mean, well, look, the plot thickens here. Turkey is demanding answers. We now have this Interpol alert. Do officials there have any idea how Turkey was implicated? Claire Gould, certainly Gold thinks he's free and clear now, especially as he remains in Lebanon. He will likely speak to the media in the next few days. But in the meantime, the Japanese are trying to piece this together as well. So embarrassing for them, considering this was supposed to be a man who was under surveillance. Absolutely. I mean, this is quite an embarrassment for the Japanese. This was a very high-profile individual for them, and their legal system was working to basically bring him to justice. And instead of that happening, he's now fled in this audacious escape, and we don't have a lot of answers for it, but Gon is expected to speak. And so far, what he said has been very, very critical of the Japanese justice system. He's called it rigged. He said that it's discriminatory. So all in all, a very embarrassing moment for Japan. And at this point, now that he's in Lebanon, there isn't much that they can do to bring this man to justice in front of their own legal system. Ainda por cima está no Líbano. E o mais engraçado é que os japoneses é que estão a ficar aos maus da fita, quando os franceses obviamente têm implicações com a Turquia e com o Líbano. Epá, a sério, é tipo, isto é um... Estas coisas catalisam guerras. E são estas coisas que, em background, catalisam guerras. Não é o pretexto depois do... Vejam só os players que estão aqui envolvidos. Já num podcast anterior eu mostrei-vos os players envolvidos em qualquer tipo de resolução. Isto é irrisório. Isto é absolutamente absurdo. Epá. Olha... Pronto, agora, epá, eu sinceramente, o projeto do meu podcast sempre foi, desde o princípio, trazer-vos isto. As implicações de que peças possam ligar, no fim, por mais paranoico, ou seja, com algum tipo de associação de lógica em relação ao contexto geopolítico que está a acontecer mundialmente. Pronto. É isto, eu adoro trazer isto para a mesa, porque isto tem um significado dantesco, em termos, estamos a falar em multinacionais, que têm uma influência ainda maior que o BES e o Novo Banco dentro do nosso orçamento de Estado, a nível mundial, que podem causar conflitos gasodutos em Israel. Era tão conveniente, de alguma maneira, também trincar os calcanhares do Japão, porque eles são nacionalistas como o caralho. A França está completamente corrompida, aparentemente, com associações com a Líbia e a Turquia, o Líbano e a Turquia, que a gente não percebe claramente o porquê, mas claramente, se isto for extrapolado a um nível superior, vai causar aqui um conflito justificado mediaticamente pelas razões completamente erradas, que são as levianamente do terrorismo. É sempre a mesma coisa. Desde o momento que tu consigas justificar alguém como um terrorista, tu podes fazer um bypass, especialmente nos Estados Unidos, como cão de ataque de Israel, a fazer as ações que nós estamos a ver serem feitas. Mas, e por exemplo, algo que eu sempre critiquei os mídias, vamos ficar no Irão novamente, mas mudar um bocado o contexto da coisa. Algo que eu sempre disse, como as firmas de relações públicas ficam fechadas ao fim de semana para dar notícias, a única coisa que os canais de informação têm para propagar são os resultados dos jogos de futebol, e oh, que fim de semana cheio nós temos, ou se houver uma catástrofe natural, tipo que... natural, houve um tremor de terra, um vulcão entrou em erupção, qualquer coisa, não natural, mas tipo, caiu um avião, várias coisas, tipo, coisas que são tão aleatórias e fáceis de correr o mundo para um jornalista qualquer que esteja à frente de uma rede social, porque isso aparentemente é a definição do jornalismo hoje em dia, que acaba por ser... aliviando, por isso, tremores de terra, furacões, vulcões, aviões a cair, é o prato principal, um pescador cair ao mar em Portugal, qualquer coisa, qualquer coisa serve, porque ao fim de semana não há notícias à exceção do futebol. E então vamos ouvir um exemplo desses em que foi ignorado pelos mídia, uma boa oportunidade para apanhar mediaticamente. É que no tempo desta deturpação, e são clipes com duas semanas, ninguém ouviu falar disto porque era rentável, mas os mídias já estavam cheios demais de conteúdo fútil para propagar às massas. What's happened in Iran in the last 24 hours? Yep. 50 people or more killed in a stampede during Soleimani's funeral procession. Yep. It had to be suspended. He was eventually buried in Kerman later, but 50 dead in a stampede. Then Iran launches 15 missiles directed at U.S. bases in Iraq, hits two of them, no casualties. Mm-hmm. Hours later, a brand new Boeing plane, recently serviced, falls out of the sky after taking off from Tehran's airport. And then, this is not widely reported, but then, there was a 4.9 magnitude quake, right. Several of them actually, across Iran, including one very close to a nuclear facility. And the markets are at record highs. And the markets, thank you very much, Lauren. Yes, the markets are at record highs. Este clip diz muito em relação a uma catástrofe perto de um acidente ecológico, que as nuvens de poeira radioativa viajam o mundo anos consecutivos. E nada, não aconteceu, mas a congratulação, a palmadinha nos ombros, foi as ações especulativas, eu já falei nisto no podcast do Irão, terem subido a pique, engraçado, em termos das, lá está, especulação, pura especulação, de um país que podia ter tido algum tremor em relação ao embargo do mercado mundial que define o preço do petróleo que o faz aumentar, que está embargado e não faz parte do mercado oficial, segundo nos dizem. Vão-se lixar, meu! Vão-se lixar, meu! Vai enganar outro, meu! Vai enganar outro, meu! Jesus! Não dá! Isto é abominável! Abominável! Oh, meu Deus! Agora vamos ouvir, por exemplo, e agora vou entrar na secção dos clipes de mandar fora mesmo, assim, salteado e o caraças, pá. Mas, foda-se, é tipo, lá está, o mundo está a ser-nos contado de uma maneira completamente errada. E voltando mesmo ao princípio, isto é um podcast. Eu não tenho a responsabilidade de vos dar a realidade. Eu só compilo clipes e dou a minha opinião em relação a quem contextualiza a realidade a apontar a hipocrisia do que estão a dizer. Só isso. Agora vamos ouvir, por exemplo, sei lá, aqui tantos clipes. Vamos começar pela Maxine Waters a levar um prank call de dois russos que basearam a sua localização geográfica num desenho animado que era puro russo, talvez tenha passado num episódio do Vasco Granja, não sei, mas que tem uma referência muito específica e uma política como a Maxine Waters, que é alucinada, está aqui a sua destreza política de se adaptar ao contexto, mesmo praticando a sua ignorância, porque nota-se que ela teve algumas dúvidas em relação ao que aconteceu ou ao que estava a ser descrito, mas não deixou de ser uma boa política e entrar em complacência com aquelas minorias, que ela tão elitista como é, se calhar é melhor dizer que vale a pena dar o patrocínio, apesar de ser uma referência ilusória, porque era um prank call em relação a o pai e a Greta Thunberg a falarem ao telefone com ela, a dizerem que estavam a gravar e a iludirem-na em dar o apoio a localizações geográficas inexistentes, baseadas em desenhos animados que podem ser consideradamente racistas nos dias que a gente possa ver hoje, porque infelizmente vivemos no retrocesso, Este clipe é espetacular porque uma senadora dos Estados Unidos que quer derrubar a presidência do próprio presidente é assim que se comporta. Congresswoman? Yeah. I have Greta and her father, Svante, on the line. Thank you very much. Congresswoman, this is Svante, Greta's father. And here's Greta. Yes. Hello, Congresswoman Waters. Hello, I'm very happy to talk to you. Well, thank you both for calling me, and I'm very anxious to hear from you. Yes, I know that Jos called you Aunt Maxine. That sounds sweet, I think. Is that true? Absolutely, yes. Oh, that's so nice. We have a wonderful climate strike to support the ecology of Chungachanga Island. Thousands of people came to meet me. Esta é que é a parte genial. Chingachonga Aslan é a tal referência ao desenho animado russo. Isso não existe. Mas ela, como política que é, com a cor da pele que tem, com o que tem fomentado há tanto tempo, com o que tem propagado ideologicamente como a pessoa de valor que é, acaba por ser intelectualmente desafiada, porque é um dos apoios que nós depositamos dentro dos nossos representantes políticos, é que eles sejam realmente informados sobre o assunto. Mas, de repente, ela vai dar o apoio à Chingachonga Island. Chingachonga Island. Vocês conhecem a ilha do Chingachonga Island? Porque se vocês não conhecem e têm dúvidas sobre a localização correta do Chingachonga Island, vocês estão mais qualificados no que a Maxine Waters, que quer o impeachment do Donald Trump desde o primeiro dia, depois vou passar um clipe de 2016 delicioso, justificadamente sobre a sua própria intelectualidade, que aparentemente não tem a humildade de assumir que não sabe o que é ao ponto de cair na figura do ridículo, do que vai fazer, de dar o seu pledge, mais uma vez uma representante de um país ou um Estado legítimo, vamos lhe chamar até tecnicamente, que defende a igualdade ou a igualitariedade ou o socialismo ou o comunismo ou o marxismo cultural, ou escolham as vossas palavras em relação aos desesperados que são mais no mundo do que as próprias elites que o propagam e constroem muros cada vez maiores para se isolarem da situação que estão a provocar por... caem nesta ratoeira, os inteligentes, os intelectuais, os grandes. Chingachonga Island. Chingachonga. Thank you, and I'm so glad you came to my state. And of course, I know all about you. You have made quite a big, big, big thunder on this. Isto é o aproveito, estarem-se a aproveitar politicamente da discussão do aquecimento global. Agora, a tese da questão é que eles estão a transmitir do Chingachonga Island, e esta mulher, que é especialista em assuntos de geopolítica e nacionalistas em relação ao império que gera o mundo e diz que ela própria, por competência profissional, devia destituir o Trump do seu próprio posto, aparentemente não sabe onde é que fica o Chingachonga Island. Issue. I am really, really very proud of you and the work that you're doing? We're now in North Carolina. So we are in a climate strike here in a meeting. Okay, so you're in the meeting now? The meeting has started? Yes, already. Yes. We're here now at the meeting. And if you will allow me, I will put you on a speakerphone. So, yes. And we will let you say to people who is around here. Which island are they targeting? Chungachonga. Chungachonga? Yes. Hello, everybody. This... Epá, ela aqui... Ela perguntou mesmo genuinamente como uma pessoa inteligente. Chungachonga? Tipo, where the fuck that is? Chungachonga? E eles reiteraram, porque ela caiu na peta que estava a falar com a Greta Thunberg e o pai... Isto são só uns russos que fazem um programa de rádio / podcast, tipo, gozam conseguem ter acesso por alguma razão a esta gente. Esta gente põe os pés pelas mãos. Isto é obscuro, mas mostra. Isto podia ser a nossa Catarina Martins. Isto podia ser a nossa Catarina Martins. Ou a nossa Mortágua, tipo assim, Tchunga Tchonga. Epá, eu estou à frente do povo da Tchunga Tchonga, mas Tchunga Tchonga o quê? Onde é que isso fica? Aponta-me isso num mapa, em direto, aqui às 8 da noite. Enquanto anunciam os 11 para o Benfica e o caralho. Vai, aponta-me aí um... Tchunga Tchonga o quê? Tchunga Tchonga o quê? Burra! Estúpida! Estúpida! Ai, tu é que nos governa? Tchunga Tchonga. Ótimo. It's Congresswoman Maxine Waters, and I am so pleased to be on this telephone call with Greta Thunberg. I am just so proud of her and her father, Svante Thunberg, and the work that they are doing. As you know, Greta is an environmental activist, and she took part in the United Nations Climate Summit in New York recently. And she has been traveling, and she has been the greatest advocate for what is happening with our climate and the environment. And I'm very pleased that she's with you in North Carolina, where you're focusing on protecting the very important island of Chula Challenge. Ela nem sabe dizer Chunga Chunga depois. Nem eu sabia dizer ao princípio. É tão estúpido. Isto é estúpido. Isto é estúpido. O António Costa podia cair nesta armadilha na boa. Na boa. Os nossos dirigentes estão-se cagando. Estão-se cagando. Todos a nível mundial. Ah, sim, Tchunga Tchonga e o caralho. Eu estou aqui no North Carolina e estou à frente do povo de Tchunga Tchonga e tu dizes que sim. E tu dizes que sim, porque é uma agenda política. Ela própria duvidou da localização geográfica ao princípio, mas perpetuou. Culpada, culpada, guilty, guilty. Foste em frente. O que é que qualquer um de nós estivesse nessa posição? Epá, por mais que fosse humilhante mediaticamente ser Tchunga Tchonga, em que continente é que isso fica? Porque Tchunga Tchonga, Tchunga Tchonga, que merda é essa, meu? Estão a gozar comigo? Sinceramente, epá, não sei, pronto, enfim, eu esperava mais destas pessoas que acham que o mundo não funciona bem enquanto está a funcionar como está. E são essas as pessoas que me apresentam as correções perante o regime que está a ocorrer, que muitas críticas também tenho eu, calem-se, calem-se. Porque pelo menos o outro lado eu compreendo. E este lado eu também compreendia porque tu havias de fazer o mesmo ou pior. Porque não és tu que mandas. Nem sequer no Tchunga Tchonga Island. Mas pronto, epá, eu achei alto piada este clipe. Porreiro. Partilhei. Agora tipo, vamos passar um clipe de género, sei lá. Não, este ainda não. É tipo um assessor, um senador a dizer ao Trump, a dizer uma mensagem subentendida que tipo, isto é uma premonição. Em 2016, vamos já passar isto. Em 2016 havia um senador que achava que se o Trump atingir o poder, porque ele aparentemente é mais inteligente que o próximo, devíamos lhe dar falsas informações para agir. Isto talvez tenha alguma implicação em relação às ações que temos visto ultimamente, mas este clipe é um clipe de... O nome do senador espero que passe no clipe, mas foi em 2016, quando só simplesmente o Trump passou na aprovação como um candidato republicano às eleições. Nem sequer foi a eleição a presidente dos Estados Unidos, que é um cargo muito ilusório, analisando bem a coisa, mas vintage, 2016. It's obvious that he doesn't know what he's talking about. It's obvious he can't control his mind or his tongue. And what I've suggested, if now, because he's the nominee for the party, and he's entitled to briefings from the CIA, for example, I said publicly, give him fake briefings. Pretend you're briefing him. Don't tell him anything that you don't want to get out. And that's how I feel about it. I think that the man is a loose cannon. I think he's done so much to hurt our country with our international relations already. But as a Republican nominee, isn't he entitled to get those briefings? Give him fake briefings. What does that even mean? It means they'll tell him stuff. He won't know the difference. You're basically telling the intelligence community to lie to him. No, I'm not going to lie to you, but I just don't have to tell you everything. Hipócrita de merda. O que é que nós acabámos de ouvir? Deixa eu ver se eu consigo captar os nomes. Porque há pessoas que vão buscar mesmo a informação. Harry Irene 2016. Enfim, pronto. Isto são os tais políticos de carreira. Isto são as pessoas que não aparecem no mainstream, mas estão lá décadas a fio a controlar o poder legislativo e governamental que existe. E ao ponto de terem uma arrogância, de darem uma afirmação destas. E se eu agora tomasse esta perspectiva, se eu levasse a sério, do ponto de vista de um marxista cultural, o que foi a, porque eles não admitem o que acabaram de ouvir, mas vamos dizer. Porque isto... Eu nem sei em particular se é um democrata, se é um republicano, mas é tipo, este gajo está-se a sentar no sítio que eu é que tenho há muitos anos o poder de dizer quem é que se vai lá sentar. É só a reação que eu consigo perceber isto, porque isto é alguém que está completamente, tipo... O jogo vai ficar offset, mas o complexo industrial militar americano toma conta disso, como nós vimos com esta cena do Irão. Mas, em 2016, era esta a preocupação, porque o Donald Trump, independentemente da facção de que este gajo pertencia, eu perdoem a minha ignorância em não saber em qual é que pertencia, porque foi algo que era bastante comum, até tu provares que aprovas todas as leis de guerra e genocídio em perpetuação do grande império israelita, o que é que se foda, é assim que eu vejo as coisas, começou a agir como age, porque esta pessoa, que eu nem sei quem é, em 2016, já passaram 4 anos e tipo, eu não consegui arranjar mais clipe nenhum sobre ele. Nenhum. Porreiro. Ora, então que mais? Podemos saltar assim um bocado novamente à Austrália e ouvir vamos recuar ainda mais anos, a Inspire Magazine, que é um honeypot dos serviços de inteligência secretos, a darem conselhos a terroristas que se acopulem na Europa ou nos Estados Unidos, a terem técnicas terroristas pensadas pela CIA e o FBI em conjunto. Que isto pode ser muito relacionado aos fogos na Austrália, que é um território muito diferente do que nós dimensionamos na nossa cabeça, mas apesar da tragédia, vamos ouvir as dicas. Eu acho que este clipe é tipo 2002, uma coisa qualquer. É muito antigo, mas isto é um honeypot, é uma revista para terroristas que só o terrorista otário é que subscreve. Dick, the terror threat is in an Al-Qaeda newsletter online. It says forest fires are easy to start and hard to stop. A Las Conchas fire near Los Alamos last year was New Mexico's biggest ever, devouring everything in its path. It was started by a tree falling into a power line, but the state's Department of Homeland Security says that just shows how easy it would be for a terrorist with one match to cause widespread damage. These threats are threats, and we are at war still with an enemy that is bent on inflicting harm on us. Those threats are in this English version Al-Qaeda newsletter called Inspire. It surfaced recently on the internet. It calls on sympathizers to start wildfires, giving them a step-by-step how-to guide, even highlighting the American Southwest as a region ready to go up in flames. Not only did the newsletter talk about starting fires, it talked about which conditions would be best to get them started. The newsletter suggests dry, windy conditions to get fires to spread, and it shows how to make a timed firebomb with gasoline and Christmas lights. Bom, esta revista é uma inspiração. Até dão a dica que quando o tempo está seco é bom para pegar fogos. E nós vimos os vídeos dos refugiados na Grécia a porem fogo. Enfim, o problema dos incendiários é que não estão identificados. E por mais leis que façam, se implementassem as que já existem, era um conforto. E agora para rematar. Só para rematar este clipe dos ursos, que eu nem sequer já faço ideia do que é, mas pronto, para não extenuar isto demasiado, vamos ouvir o clipe, eu depois digo qualquer coisa e despeço-me. Vamos lá ouvir este clipe dos ursos russos, que eu já nem sei o que é que quer dizer. His documentaries also focus on eccentric and obsessive types, like fanatical animal rights activist Timothy Treadwell. Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade. The grizzly man spent his summers in Alaska and lost all sense of distance between himself and the bears. For these animals out here. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. In the end, he was himself killed by a bear. After Treadwell's. Whoa! Whoa! Deu para ouvir o que é que nós ouvimos até aqui? Eu vou rebobinar isto um bocadinho. Portanto, alguém que amava tanto os ursos foi morto pelos seus próprios ursos no Alasca, que ainda é tipo, pronto, está no contexto americano, mas lá está. Depois a outra, que era a subsecretária de John McCain, dizia que via a Rússia da sua janela. Ah, como é que se chama a gaja, meu? Enfim. E é verdade quando a cena congela, mas este protecionismo dos animais selvagens leva as pessoas ao ponto que dizem que morrem pelo animal e o animal é que as mata. E isto tem uma implicação com a Rússia, algures. Vamos lá ouvir o resto do clipe, que eu não me lembro bem. It's on eccentric and obsessive types, like fanatical animal rights activist Timothy Treadwell. Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade. The grizzly man spent his summers in Alaska and lost all sense of distance between himself and the bears. For these animals out here. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. In the end, he was himself killed by a bear. After Treadwell's death in 2003, Herzog followed his trail right to the bitter end. There's an audio recording of the death of Timothy Treadwell and his girlfriend. Both of them were eaten by a bear, eaten alive, piece by piece. And the distributors and producers absolutely wanted this recording to be in the film. So I said, okay, I'll listen to it. And I listened to it. And it was so incredibly horrifying that I said, only over my dead body will this make it into the film. Uau! As campanhas de marketing estão espetaculares. Vocês sabem o que é que este clipe traz implícito? É tipo, epá. A gente pode gostar de animais à vontade. Se os animais tivessem a capacidade de nos pôr num churrasco, nós estávamos num churrasco. Isto é a lei da natureza. Isto é natural. Estúpido. Coitado. Bem feito. Eu não sei o que é que diga. Estúpido. Ursos. Ursos. Ah, enquanto estiverem com a pança cheia, porreiro. Agora, quando tiverem que se reabastecer para o seu hibernamento. E tu representas calorias. As regras são diferentes. Tu queres dinheiro, tu queres protagonismo. O urso quer comida. Ponto final. Estúpido. Perdemos. A gente não perdeu. Às vezes parece que o único instinto natural ainda dentro do ser humano é o sexo, mano. Jesus. Porque dentro da lógica é muito difícil encontrar pessoas que percebam a estupidez da merda. E agora eu até eu próprio fico numa posição ter alguma empatia pelo otário que obviamente morreu às mãos do projeto que ele criou, em conviver com animais selvagens que, quando acabar o salmão, vão comer a tua mão. Tipo, é lógico, é óbvio. Eu não sei. Os vegans tentam salvar o planeta, mas se os animais soubessem fazer um grelhado e desenvolver armas de fogo e etc., pá, o que é que esta gente pensa? O shopping não é um wild park. Eu tenho a certeza que quando vou ao shopping não vou ser assaltado por um leão. E pode acontecer nos dias que correm, eu nem digo nada. Por entretenimento, por esta gente que acha que um urso vai conviver contigo. Até ter fome. Até ter fome. É lógico, é óbvio, eu não sei. É tudo. É lógico, é óbvio, é lógico, é óbvio, é lógico e é óbvio. É assim que vai acabar. Gostas tanto de ursos que até os ursos vão experimentar o teu sabor alimentar. São ursos. Se eles conseguissem desenvolver um exército, o Trump era um urso, o Putin era um urso, a China era um urso. Pronto. É estúpido. Tenho muita pena, mas eu não conseguia concluir algo lógico antes da conclusão que não fosse parar esta conclusão, porque são ursos. Para. A gente gosta de comer animais na grelha e os animais, se nos pudessem grelhar, grelhavam-nos. É assim. Lei básica. E quem é que apagava os incêndios na Austrália se a humanidade não existisse? Porque até ouvimos num clipe que começou com um relâmpago, se não tivesse lá ninguém para apagar, qual era a nossa responsabilidade? Nós também somos animais. Jesus! Opa! Também somos animais, pá. Pronto, ficamos assim. Este é o podcast, está arrematado. Porreiro ou não, whatever. Pronto, olha, foi o que foi. A ver se atualizo e talvez gravo outra amanhã. Promessa em vão. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não. Logo se vê. Pá, tudo bom? Está aqui o podcast com 2 semanas. Tudo bom. Fiquem bem.